Se não for uma pergunta toda, chefe, por que estamos aqui parados? Estamos esperando alguma coisa? Não, não é uma pergunta tola. Entretanto, não estou certo se isso é a resposta. Ambos, passado e futuro, projetam suas ondas no sonhar metal. Algo está acontecendo. E por isso viemos a este lugar. Apenas espere. Que diabos foi aquilo, chefe? Aquilo foi um início, Metal. Algo viajou de uma existência à outra. Veio de uma das mais distantes ilhotas do sonhar. Vamos observar as consequências. Interessante. Grandes ventos virão, Metal. Consegue ver? Uma dessas ilhotas está morrendo. Temo que apenas dor possa ser o resultado. E o senhor vai ficar parado aí? Não vai fazer nada a respeito? Fazer a respeito? São ilhotas distantes, nos baixios do sonho. Elas vivem, elas morrem, elas vêm e vão. Por que eu deveria fazer algo? Os Escapistas. Não fosse a sugestão de Karen Berger, a famigerada editora Mor, do agora saudoso selo Vértigo, o podcast que você ouvirá agora se chamaria Sandman, As Patricinhas da Noite. Felizmente, Neil Gaiman deu ouvidos à sua chefa e o nosso programa de hoje se chama Sandman, o jogo de você. Nesse quinto Sandman anotado, descobriremos que Neil Gaiman continuou a tecer uma tapeçaria de narrativas interconectadas e fios temáticos. E tal como fez nos volumes anteriores, ele recorreu a um personagem anteriormente periférico e o trouxe ao centro do palco. Neste caso, é a Barbie, aquela loira que vimos na Flórida das páginas de A Casa de Bonecas e que agora se encontra divorciada do Ken, seu superficial marido, com quem ela fazia par naquela ocasião. Ela trocou a Flórida por Nova York, vive num prédio de apartamentos habitado quase que inteiramente por mulheres. Todas ali, cada uma à sua maneira, estão em negação, estão desconfortáveis com suas almas, com suas escolhas, com seu tempo, com seus corpos. Nesse jogo de você, a vencedora leva para casa uma identidade. Quem será a vencedora? Neil Gaiman costuma dizer que um jogo de você é o seu arco favorito de Sandman. Ao final desse programa, esperamos descobrir o porquê. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E na noite de hoje, eu pretendo ir a uma ilhota do sonhar caçar um certo cuco. Para me dar uma mãozinha, primeiro eu vou aqui pertinho na minha própria cidade chamar Clériston Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Depois eu vou dar um pulo numa Belo Horizonte que é um mix de Asgard e Japão feudal, chamar Mauro Elovitch. Mais louco que o Cuco. E minha última parada é numa amálgama de Vinhedo e Nanook. E é lá que eu vou encontrar Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, a seguir jogaremos um jogo de você. Ou melhor, discutiremos as edições de 32 a 37 de Sandman. Matança na Quinta Avenida. 2 anos se passaram desde os eventos de A Casa de Bonecas. Como eu disse agorinha, Barbie deixou seu marido na Flórida, o Ken, e agora vive em Nova York. Vive uma outra vida, várias vidas. Todos os dias, ela agora procura se reinventar. E uma marca característica disso é sua maquiagem exótica, errática. Eu nem sei se a gente pode chamar isso de maquiagem. Tá mais como se às vezes ela usasse seu rosto como uma tela expressionista. E nessa edição ela pinta um xadrez, né, num dos lados da face e sai de boa, né, à luz do dia, né? Ela está sempre em movimento, né, visitando lojas que não pode comprar nada, né, e ela mal tem dinheiro para comer uma boa refeição, né? Todo o dinheiro que ela consegue, por enquanto, né, vem da pensão alimentícia que recebe do Ken, né, quando ele se lembra de pagá-la, né. O cotidiano de Barbie só não é um marasmo total, né, graças à sua amizade com o travesti Wanda, né. Elas são amigas inseparáveis, né, e em um desses rolês, né, num vagão de metrô, Barbie confidencia a Wanda que já tem um bom tempo que ela não sonha mais, né? Que suas noites de sono são um completo vazio, né? Bem diferente do que vimos, né, em A Casa de Bonecas, né? Quando ela costumava sonhar todas as noites com uma série de histórias sobre outra terra, né? Onde ela encarnava uma princesa, né? E tinha como amigos, né, uns bichinhos falantes, né? Só que há 2 anos, algo aconteceu na Flórida, né? E aí, ela nunca mais voltou a sonhar. Ela não faz ideia do que ocorreu. Mas nós, leitores, sabemos que foi, né? O incidente do vórtice de Rose Walker, né? Bom, mas curiosamente, ou coincidentemente, né? Barbie só trocou o seu antigo prédio, povoado também, né? De personalidades exóticas, por outro com inquilinos até mais exóticos, né? Clériston, apresenta para o ouvinte quem são essas ilustres moradoras, né? Aproveita e fala também suas primeiras impressões, né, sobre essa nova Barbie, né? Parece que uma vida de sem sonhos, né, acaba mesmo com a pessoa, né? Basicamente, junto com a Barbie, os inquilinos que mais chamam a atenção, que são os que aparecem na história, né? A gente tem um casal de lésbicas, Hazel e Foxglove. No andar de baixo tem uma moça de óculos enormes chamada Tessali, além da própria Wanda, que aparentemente também mora no mesmo prédio. E dos inquilinos, o único que não é uma mulher é um homenzinho atarracado chamado George. Aparentemente, todos eles se dão mais ou menos bem. O travesti Wanda, ela é um médico típico, já que ela vive fazendo referências a histórias em quadrinhos, a seriados, a músicas, filmes antigos, enquanto que Tessali é mais reservada. George, ele parece ter pouca ou nenhuma relação com eles, exceto uma aparente aversão à Wanda. Já a Hazel e Foxglove são uma representação quase que arquetípica de um casal, de um casal desse na Nova York do início dos anos 90. E a Barbie, ela aparentemente está querendo se reconstruir, né? Após os eventos de Casa de Bonecas, em que a história que ela vivia com o Ken, que era um casal perfeito, Barbie e Ken, foi desfeito, ela a cada dia está tentando encontrar não somente uma face nova, por isso que o rosto dela é usado quase como uma maneira de buscar essa identidade, mas também a buscar apenas sentido para suas ações. Aparentemente, a pessoa não sonhar mais faz muito mais falta do que a gente imagina. Queria fazer 2 comentários aí sobre essas personagens, esse arco, né? Já antecipando algumas coisinhas, mas é muito legal como o Gaiman foi visionário de adiantar várias questões de identidade de gênero, de respeito a todo tipo de relacionamento, de empoderamento feminino, isso lá na década de 90, né? Esse quadrinho, né, relendo aqui para gravar o programa, seria uma coisa que se saísse hoje, estivesse sendo publicado em banca hoje, ia ter um bando de nerd chato e de fanático de direita falando que é quadrinho lacrador, que isso aí é lacração pura, ia ter uns malucos igual o Crivella querendo recolher, está envenenando nossas crianças. Então, assim, é muito interessante o Gaiman já falar disso na década de 90, e até um pouco triste quanto 20 anos depois isso ainda é atual, e todos os preconceitos e todas as dificuldades que essas mulheres passam no quadrinho continuam as mesmas, né? Você vê todas essas protagonistas desse arco, é uma mulher divorciada em busca de identidade, uma travesti transexual querendo ser reconhecida por quem ela é e com todas as dificuldades inerentes a isso, um casal de lésbicas mais ou menos bem resolvidas, mas lidando com uma ocorrência inesperada com uma delas, nós vamos falar disso mais lá pra frente, e uma bruxa, né, que tem as wicanas hoje. Então, assim, todas elas bem representadas, todas elas levantam questões relevantes, interessantes, sabe? Eu tenho minhas ressalvas com esse arco, né? Eu acho que ele é arrastado em alguns momentos, eu acho que a trama ela é um pouco menos impactante do que, principalmente, né, saindo de Estação das Brumas, que para mim é o ponto alto de Sandman, mas assim, eu reconheço a importância dessas personagens, sabe? Relendo agora, eu gostei mais do que quando eu li, e eu acho que todas as personagens aí, elas são importantes, elas acrescentam, elas têm questões que precisam ser debatidas. Eu não gosto tanto do desenvolvimento, do que acontece lá no reino, que no reino dos sonhos, eu acho que é inferior a alguns outros arcos, né? Você falou que é o favorito do Gaiman. Está longe de ser o meu favorito, mas assim, reconheço a importância de todas as personagens, o quanto que elas são bem construídas, o quanto que elas levantam pontos importantes, né? Ah, e só para não deixar de constar, né? Ia ter os chatos de direita, né? Que eu já falei, de que eu chamar de lacração, de envenenar a juventude, ia também ter os chatos extremistas de feministas falando que o Gaiman não tem lugar de fala, fala, para falar sobre homossexualismo, sobre perspectiva feminina, o que é uma babaquice, porque da maneira como ele constrói, eu duvido que alguém que levanta qualquer dessas bandeiras fique ofendido com a maneira como ele fez os personagens, mas pode ter certeza que não ia faltar as que estavam falando que ele estava roubando o discurso das mulheres, roubando o protagonismo das mulheres, que quem devia ter escrito esse arco era uma mulher. Então, assim, porra, como a nossa época tá chata, né? E como que o Gaiman é genial. E aí, Reginaldo, tá revoltado também? Não, eu tava pensando que o Gaiman também não tem lugar de fala entre os perpétuos, né, meu? Até onde a gente sabe, ele não é imortal, né, meu? E... Esse discurso enche o saco, né, cara? Não, eu até acho, viu, cara, que é uma sensibilidade única dele, cara, ter escrito esse arco. Que ele é realmente assim, ó. A série, ela tava num ritmo acelerado, né? Ela tava com uma outra pegada, né? Ela terminou realmente um arco denso, pesado, né? Mas maravilhoso. E aí ele dá um corte e passa a contar uma história, vamos dizer assim, de forma pejorativa, uma história de menininha. Porque um jogo de você, cara, ele tem toda uma percepção feminina, né? Que a alma feminina do Gaiman tem, cara. Ele é um escritor com uma tremenda sensibilidade para o universo feminino, assim, cara, né? E isso daí não tem nada de entrelinha, nada de... Não tô querendo dizer nada com isso. Tô querendo dizer que ele realmente sabe escrever bem, que atrai tanto homens quanto mulheres. Mas especificamente nesse arco, eu vejo que ele escreveu uma história realmente, assim, feminina, cara, né? E eu acho muito legal isso. A quebrada que ele deu também não é meu arco favorito. Vejo muito problema nele, muito. Mas eu acho, puta, cara, de uma ousadia, de uma coragem. Eles estavam numa época aí, eu acho que era a hora certa mesmo de fazer, foi feito. Eu até acho que o Gaiman tem algum conhecimento, quando ele cobria a cena, né, musical em Londres, imagina só por onde ele andou, cara. E então eu acho que ele tem um pouco de know-how, assim, para falar sobre esses assuntos, né? Porque eu vejo aonde a Barbie foi parar, né? Vamos falar assim, ela é basicamente um gueto, né? Tem algumas pessoas que até associam o senhorio desse edifício, assim, né? Vamos dizer assim, o síndico, essa Scarlett, né? E tem um nome um pouquinho exótico, assim, que talvez seja... Ela era um conhecido do Hall, lá da Flórida, né? Era um performático, né? Fazia um show transformista. Então, ela também talvez fosse alguma coisa, assim, do ramo artístico, né? Alguma coisa assim. Mesmo a Barbie, você vê que no apartamento dela tem algumas fotos, assim, parecem, assim, nus masculinos, né? Então, você vê que ela tá quase num ambiente de gueto mesmo, assim, né? Tirando a Tessali e o Jorge, que são dois caras, né, normais, é uma menina super careta, chegam a descrever ela como muito baunilha, né? Que é um, vamos dizer assim, é como se aqui no Brasil a gente falaria que ela é bege. E o Jorge era o cara de tão normal, ele é estranho, né? Ele dá a volta, né, meu? Então é bem legal esse, vamos dizer assim, cenário que ele tá montando, cara. Ando pintando muito o rosto ultimamente. Antes eu ia fazer uma tatuagem, mas não quero mais nada permanente. É como se eu fosse uma pessoa diferente por dia. E no final desse rolê, né, com a Wanda, né, acontece um insólito, né, e sangrento reencontro, né. Diz aí, Cleston, quem é esse Martin Dez Ossos, né, ou Ten Bones, né, algo às vezes não tem tradução, e qual era a missão dele na nossa terra, né? O Gaiman, ele, nesse ponto, ele retoma um trecho do que acontece no final de A Casa de Bonecas, que no sonho da Barbie, a gente vê que ela é uma princesa de um mundo encantado, que por acaso se chama simplesmente a Terra. Então, quem vive lá se refere a ele como a Terra. E Martin Ten Bones, ou Dez Ossos, não sei como é que traduzir isso aí, se é como traduzir, ele precisa encontrar a princesa Bárbara para poder impedir que o Cuco destrua aquela terra. Então ele acaba indo juntamente com o Porpentino, que mais ou menos ele vai usando o Porpentino, que é um artefato, uma joia aparentemente dotada de algum poder, e de posto Porpentino ele vai em busca da princesa Bárbara. E isso acaba acontecendo justamente após o café da manhã de Barbie com Wanda. Ela acaba encontrando Ten Bones, que inclusive ele é representado como uma fera. Uma criatura assim imensa, lotada de presas, garras, e totalmente peludo. Ele acaba sendo alvejado e morto pela polícia. Eu queria chamar a atenção, uma coisa que é interessante nesse ponto, a gente tem que lembrar que quando um jogo de você começou a ser publicado, não existia ainda o selo Vertigo. E aí acaba que Sandman naquela época ainda fazia parte do universo DC, de certa forma. E eu tô lembrando disso agora porque não causa nenhum estranhamento o fato de uma criatura peluda, enorme, de garras e presas aparecer no meio de Nova York. Parece que ninguém se importa muito. A polícia foi lá, atirou no bicho, ele morreu e acabou. Para um mundo que convive com Super-Homem, com Flash, com outros super-heróis e tal, é somente mais um bicho esquisito, né? Cara, outra coisa que eu queria comentar, vocês estavam falando desse arco, né? A releitura dele pra mim, assim, foi praticamente uma leitura mesmo, assim, bicho. Eu não lembrava, assim, praticamente nada de um jogo de você, mas é assim, bicho, quando a gente chega na edição 36, né, a penúltima parte dessa saga, eu não vou adiantar a discussão, mas assim, quando eu cheguei nessa 36, cara, tem aquela icônica imagem do Morpheus, né, com a palma da mão direita pra cima, né, e a areia escorrendo, e puta, cara, eu acho que é a minha imagem favorita, assim, do Morpheus, cara. E é desse Sean McManus, né? E, bicho, eu jurava até então que era do Mike Dringenberg, sabe? Na minha memória, eu julgava que era do Mike Dringenberg. Aí eu pergunto pra vocês, vocês gostam da arte desse arco, né? Vocês lembram de algum outro trabalho do McManus? O Sean McManus, ele desenhava o Senhor Destino, quando ele saiu no Brasil na DC 2000, no início da década de 90, e eu sempre achei o traço dele um pouco sujo. Eu não sei se é a maneira como ele retrata os personagens e tal, mas ele parece fazer a coisa assim meio, não vou dizer maculada, mas é como se fosse sujo mesmo. Agora eu acho adequado. Ele dialoga com a proposta do game, né, de querer usar o máximo de desenhos possíveis para poder ter o máximo de representações possíveis do Sandman. E o Sandman dele, cara, é muito bom. Esse painel que tu citou agora, inclusive no vídeo, eu acho que é talvez o mais icônico do Sandman, assim, do Sandman. A representação perfeita do personagem. Todo branco, ultrapassando os limites da palidez, de preto e a areia escorrendo pelos dedos. É muito forte. Ô, Clérison, assim, eu acho que casa bem com o que foi feito, né, com a linha Sandman. Mas, ao contrário de você, eu acho esse traço dele menos sujo do que o que vinha sendo feito na série, sabe? Principalmente, assim, se for comparar com o traço do Sankit, do Dringenberg, esse daí é um traço mais fofinho, mais arredondadinho. Eu acho que ele, inclusive, funciona bem para a proposta da série, até lá no, na Terra, né, da Terra dos Sonhos da Barbie, né, com os animais antropomorfizados, com aquela terra de sonho, de conto de fadas, né? Eu acho que casa bem, né, com as personagens femininas, embora tenha um tom dark, sim, você tem razão, né? Principalmente lá, ele faz muito bem, né, na parte dos sonhos, que a gente vai ver na próxima edição, mas comparado com o que vinha nos anteriores, eu acho ele um traço até mais limpo, mais redondinho. E aí, Reginaldo? Eu também acho isso, eu acho que ele é mais cartunesco, assim, né? Ele não é um traço realista, mas casa bem nessa história, assim, né? Eu acho que se ela tivesse um traço pesado, ele seria muito carregado nas partes, assim, da Terra, do Jorge, assim, e não traria o encanto da outra parte, da Terra, né? Que aí eu acho que o traço dele casa mais, né? Eu gosto muito do Sean McManus no Senhor Destino. Eu acho que ele pegou aquela época de Senhores do Caos, né? E os Lordes da Ordem, né? Ele deu um humor que não caiu pro Scratch. Ele desenhou mais de 30 edições do Senhor Destino e, se você lembrar de DC 2000, né? Ele fazia a Máscara Sorridente, depois ele fazia a Senhora Destino, né? Então ele realmente é versátil. Eu acho ele melhor no Senhor Destino do que aqui, mas aqui não compromete, eu acho que até casa bem para dar uma certa suavizada no tom pesado do arco. Não me perguntem por quê, mas eu acho o estilo, assim, dele bem marcante, assim, estável, né? Eu tava olhando aqui, ele tem hoje 61 anos de idade, E se você for ver hoje, assim, trabalhos mais recentes dele, né? Ele tem um refino no traço, mas assim, não ao ponto de você não reconhecê-lo, sabe? Aí, bem recentemente, ele fez a arte daquela revista do João das Fábulas, né? Do Bill Willingham. E ele apareceu também na Mulher Maravilha, do Azarello, né? Mas eu queria destacar mesmo, assim, duas revistinhas, assim, com a arte do McManus, né? A primeira é numa daquelas minisséries, é um conto de Batman, né? Eu lembro especificamente dela, porque foi a primeira dessas minisséries que eu comprei, né? Era Gangues, ela tinha um roteiro do Steven Grant, né? Veio naqueles pacotinhos, esses promocionais, né? Que era, como era só duas edições, assim, eu devo ter pago duas pelo preço de uma, né? Aí a segunda, bicho, é aquela edição do Monstro do Pântano, né? Do Moore, que é a do enterro, né? Em que o monstro, ele acha o cadáver, né? Do Alec Holland, né? No Lodassal, e meio que vira uma reencenação, né? Da origem clássica do personagem. Mas, bicho, aí eu tava pesquisando sobre o McManus. Essa eu adorei, bicho. Ele trabalhou, bicho, naquela animação dos anos 80, Dinossauros, né? Vocês lembram dessa, bicho? Éramos quatro adolescentes, até que um dia conhecemos novos amigos que vieram de fora. Eles se chamavam Dinossauros. Meus amigos e eu nos tornamos os batedores secretos, aliados dos dinossauros no espaço sideral. E nós nos unimos a eles na batalha contra Gengis Rex e os perversos tiranos. Cara, ninguém lembra, bicho. Cara, lembro. Você cavou essa do fundo do poço. Não, velho. Sério? Era. Ele trabalhou na animação. Era na levada do Transformers, né? Tinha até os Decepticons deles, que eram os tiranos, né? E o Megatron deles era o Gengis Rex. Nossa Senhora. era a época do... Tudo era com dinossauro, pô. Passava na Xuxa, eu acho. Isso, passava no Brasil desenho. Tudo era com dinossauro, pô. Tinha desenho animado com dinossauro, álbum de dinossauro, gibi com dinossauro. Chocolate surpresa de dinossauro, né, velho? Exato. O Martin Dez Ossos latiu aí no fundo de alguém. Ah, ele foi traduzido com Martin Dez Ossos? Aqui foi, no Absolute foi. É, no Absolute foi, Dez Ossos. Ah, eu li o da Corrand e ainda tá tem bônus. Duas coisas assim que eu achei engraçado, né? Primeiro que o flopzinho da Globo, eles mandaram a favas essa história aí de weirdos, de esquisitos, né? Que é o sonho da Wanda, né? E eles colocaram bizarro e acabou, cara. Isso daí é assim. Pô, né? É, exatamente. Quer enganar quem, né, cara? Pô. Brasilzão não tá nem aí, né, meu? É, velho. Também foi muito covarde também do editorial, né, da DC. Foda-se, né? Tudo bem não querer associar o Superman e tal. Mas, cara, ou faz ou não faz, né? Do jeito que tá ali, você trocou o nome, mas não engana ninguém, né? Todo mundo sacou o que era. Não, na verdade, é mais grave ainda, né, Mauro? A edição original americana, o Gaiman falou que escreveu bizarro, né? Só que ele não lembrava, segundo o Gaiman também é um puta pano quente, né, meu? Assim, tudo. Tudo tá bom pra ele, ele não, né? Por menos que isso, o Barbudo já tinha soltado uma magia sinistra. Ele já tinha ficado bizarro, né, meu? Assim. Então, apesar que o Alan Moore bizarro é o Grant Morrison, né, meu? Sem pelo, né, meu? Então, cara, mas é assim. Alan Moore bizarro é ótimo. Ele falou que escreveu bizarro e esqueceu, né, que o personagem estava sendo usado agora no pós-crise, ele falou assim, né, e aí escreveram Weirdos com Z no original. E colocaram, né, na época, na hora da impressão, eles colocavam como se fosse um apliquezinho, né, uma tirinha Weirdos no lugar de bizarro para fazer o letreiramento. E um desses apliques caiu e apareceu bizarro escrito na edição final impressa, né? Então aí entregou que realmente era o bizarro e alguém da editora achou ruim associar o sonho de um transexual a um personagem da DC, né? E inventou essa história imbecil de Hiperman, de Weirdos, mas esquece, cara, é o bizarro, né? E vai até o fim, assim, bizarro, porque a capa da revista que lá na frente a Barbie vai comprar, né? É aquele giant size, né? Superman com o bizarro na capa. esquece, cara, assim, né, a caracterização tem uma inversão de cores, né, o verde, só tudo, mas é bizarro, meu, né, e aqui no Brasil eu fui procurar, no da Conrad já tá Esquisitos, né, com Z também, para fazer a referência com Weirdos, né, é, mas, no Absolute fizeram isso também. Mas no flopzinho mensal da Globo de 92, foi bizarro e acabou. Mas, Reginaldo, será que essa recusa não seria porque o Sandler, na época, não existia divertido, né? Mas o Sandler, ele vinha com aquela tarja, né? Sugerido para leitores maduros. Será que a ideia não foi tentar impedir que uma revista para leitores adultos fosse referenciada com super-heróis, que era uma produção de juvenil? Será que a ideia não foi essa? Acho que não, cara, porque lá no primeiro aparece, né, a Liga da Justiça e tudo, aparece o Senhor Milagre. Eu acho que foi para dar uma social Superman mesmo. Exato, é isso mesmo. Porque, né, foi o que o Regi falou, podia gerar uma polêmica de um personagem do Superman servindo para a fantasia de um homossexual, dando a entender que os leitores dele podiam ter alguma coisa assim. Eu acho que a DC se esquivou de uma querer enfrentar uma polêmica, no que é uma babaquice, né? Porque qualquer um que lê, que conhece, quem tá lendo Sandman, quem lia o Sandman na época, conhecia o Superman, conhecia o Bizarro e identificou na hora. Princesa, a Terra precisa de você. Por favor, volte para nós. Complete sua missão. Em volta do meu pescoço, o Porpentino. Pegue-o, o Cuco. Caso contrário, ele destruirá todos nós. Saideira do capítulo, a gente conversava em off, que agora complicou um pouquinho, né, pra detalhar, né, o que a gente tá vendo nessas capas, né, porque o que o Gaiman e o Mackin, eles falam, né, em capas na areia, né, é bem vago, né, eles meio que entram num consenso de que ninguém, a não ser eles, gostavam dessas capas, né, dessa história, e os lojistas não gostavam porque o nome do Sandman ficava muito escondido, né, às vezes o título do arco ficava ininteligível, né, era uma bagunça, né, Reginaldo? É, vamos dizer assim, essa composição aí, até agora, o Dave Mackin, ele acertou em cheio em tudo, só dizendo assim que minha preferência pessoal e o nível de capricho e de, vamos dizer assim, eu acho que as capas que deram mais trabalhos foi do arco Prelúdio e Noturnos, né? Essa daqui, ele fez uma composição meio a meio para caracterizar os dois mundos, né? A realidade, né? A Terra e a Terra, né? Que é o mundo onírico, para onde a Barbie vai quando sonha. Isso daí não deu muito certo. Primeiro que o título da revista, o Sandman, ficou no meio, um pouco perdido. Um jogo de você em inglês, né? É, a Game of You é gigantesco, né? Acaba sendo quase maior que o título da revista. E essa separação entre as duas terras vai ficando esquisita a ponto de você não saber referenciar se a parte de cima é a nossa realidade, é Nova York, e de baixo quem que é, né? Então ela ficou um pouquinho confusa, né? O que o Dave Mackin fala é que ele estava experimentando uma técnica nova, né? De usar uma fotocopiadora colorida, que ele abusava, que ele fala de forma irônica, né? Que ele fazia ela fazer coisas que uma fotocopiadora não deveria fazer. Ele tentou, você vê que ele tentou aqui, tem muito recorte, muito colagem, né? E também é dessa época, talvez, a frase que decifra todas as capas de Sandman. Quando a gente fica tentando buscar análise, ele falou que as capas eram para sentir e não entender, para você sentir a capa e não procurar entender ela, né? Eu acho isso engraçado, porque algumas são nitidamente, referenciam a série, né? Ou até a própria história da edição, e algumas outras são bem difíceis, né? Essa primeira, cara, é assim, quando a gente falou de fazer, eu até falei insistir pro Luigi, vamos manter o formato mesmo. Tendo material de pesquisa, tal, vamos atrás. E eu fui, sim, né? Eu acho assim, essa capa, e eu vou me basear mais pela versão original e a edição lançada aqui no Brasil pela Globo, na época, que eu acho que ela ficou numa impressão melhor até do que a da Conrad. Então, assim, essa capa aqui, a divisão da primeira edição, da edição 32, ela tem um colorido lindo em cima, né? Que, se a gente for ver, aqui seria, se são duas realidades diferentes, eu acho que a parte de cima seria a Terra dos Sonhos lá, a Terra da Barbie, né? Embora ela tenha um aspecto dos edifícios que parece Nova York. Então confunde um pouco. Esse, embaixo, no fim, no, embaixo é Wanda e a Barbie, né? Isso, isso, é? Exatamente. É a Wanda, a Barbie e atrás... Quem é esse atrás? Então, eu não sei se seria o Jorge atrás. Porque depois aparece um cara muito parecido com ele. Faz sentido. Faz sim, a Wanda meio fragmentada, a Barbie, e ali atrás aquela figura meio sinistra, podia ser o Jorge. É, e tem a palavra You escrita, né? Tem como se fosse arranhado na parede, alguma isso, coisa assim. Isso. Né, ela não tem o cabelão da Wanda, né? Mas você percebe que é uma figura masculina, com peitos embaixo, assim, né? Provavelmente é a Wanda, sim, né, meu? O destaque da quarta capa nacional foi exatamente esse rosto, que eu acho emblemático e importante pra gente até entender, né, as preferências do Gaiman, por que que ele colocou num arco tão feminino uma figura masculina, né? Abrindo e fechando a série, né? Se você lembrar, o último número da série também tem uma figura masculina que a gente vai explicar, né? Então, eu acho que, sim, curioso isso daí. Mesmo dando errado, tem elementos interessantes que a gente pode buscar entender, né? Não é das minhas preferidas mesmo, embora essa primeira eu acho linda, né? O colorido, tudo. E a edição nacional, na época que saiu, que eu acho importante a gente falar, ela veio com um selo enorme, cara. Acho que de uns 2 ou 3 centímetros, assim, um 3x3, mais ou menos. Apenas 5.500 cruzeiros, que é assim, um negócio que detona a capa da revista, tá horroroso, assim, escrito, né? E que eu acompanhando a série pelas edições avulsas, você... ver a escalada de inflação que a gente tava vivendo na época, né? Então, assim, isso vai ser bem legal, meu. Assim, um outro detalhe é que essa edição também não tem aquele material extra do centro, né? Mas tem um texto do próprio Gaiman comentando a série, né? Eu acho que ele é quase o filho mais fraquinho da prole, assim, né, meu? Então, o Gaiman tem um cuidado especial com essa edição. Parte do texto, você vê depois no final da edição da Conrad, ele falando a ideia que a casa de bonecas e um jogo de você era para ser uma história só. Tava vendo aqui, né, já tava falando da época da inflação, né? Nos preços de capa era 5.500 cruzeiros, né, Reginaldo? Ele passou para 11 mil no outro mês, assim, nessa edição 37. Cara, aí você tava falando que a inflação em média em 92 era de 853%. Caramba, bicho, eu não lembrava desse detalhe que esse cinema era pré-plano real, bicho. E assim, quando você falou, eu fiquei me lembrando, assim, porra, como era difícil, bicho, a gente, todo mundo liso, assim, manter uma coleção, né, de revista mensal. Eu mesmo, assim, porra, eu acho que eu só comecei a colecionar, assim, comprar, assim, regularmente com um plano real, bicho, porque antes do plano real era impossível, cara. Eu comprava uma no mês, aí comprava outra daqui a 3, 4, 5 meses, aí frequentava muito sebo pra pegar uma ou outra. Fora que sendo, eu acho que, eu acredito que nem chegava aqui em Campina. Sobre essa questão do preço, eu lembro que isso foi um plano que a Globo fez com as revistas dela, passou, acho que foram alguns meses, com preço congelado. Aí as revistas vinham na capa com esse selo, e isso chegou Sandman, chegou em Akira, Fantasma, Turma da Mônica, tudo que era aquela época vinha, porque eles tentavam não aumentar o preço de um mês para o outro, mas isso não se sustentou durante muito tempo. Canções de Ninar da Broadway. Comecinho dessa segunda edição, Razel visita Barbie em busca de aconselhamento, né? Esse caso é bem curioso, mas assim, procurando os bastidores do Gaiman na escrita desse arco, né? O mais curioso é que esse caso foi baseado em fatos reais, né? Mais precisamente na experiência de uma amiga lésbica do Gaiman, né? A Razel é uma chefe de cozinha, né? Que num dia depois de encerrar o expediente, entrou numa bebedeira com um garçom, né? Do restaurante que ela trabalhava, e o detalhe é que esse cara cara também era gay, né? E aí os dois transam. Aí foi a primeira relação heterossexual da Razel. E agora ela teme que possa estar grávida, né? E aí, como eu disse, a Barbie funciona aqui como uma vizinha gente boa, né? Com um ombro amigo, né? Aí depois dessa conversa, aí de posse do medalhão, né? A porpentina, né? Que ela consegue com o Martin 10 ossos, né? Tem bônus. Barbie adormece e sonha o primeiro sonho em muito tempo, né? O que é exatamente o que o George queria, né? Porque quando ele nota que a Barbie tá sonhando, ele liberta, né? Uma revoada de pássaros, né? Debaixo de suas entranhas, né? E causa pesadelos nas outras moradoras do prédio, né? Mauro, tem um lance interessante nesses pesadelos, né? Eles são reflexos das buscas, né? Por identidade de cada um ali, né? Mas um em especial retoma aquela historinha, né? Do restaurante 24 horas, né? Em Prelúdios e Noturnos, né? Quer falar um pouco disso? Por fim, fala também como elas saem dessa arapuca do George. Essa é minha edição favorita desse arco. Ela é um terrorzão do melhor tipo, assim. Antes de eu entrar nessa parte dos sonhos, nessa parte favorita, só fazer um parênteses para comentar, né, o que você falou da questão da Hazel, dela ter engravidado aí, entre aspas, sem querer ali no momento aí de bebedeira e tal, entre ela e o garçom. É interessante, né, que mostra assim, né, a Hazel na outra história, ela parecia durona e tal, e nessa, né, você vai conhecendo ela, porque ela tem, né, esse biotipo mais masculinizado, cabelo raspado, tal, ela faz uma cara de durona pra Wanda na primeira edição, mas você vê que pelo contrário, né, ela é a mais, entre aspas, mais doce, ela é a mais frágil da relação com a Foxglove, né, e mostra também, assim, muito do desconhecimento, né, da falta de uma educação sexual para saber como engravida, para saber como as coisas acontecem, que isso é muito emblemático também para a época que foi escrito, que tinha proliferação da AIDS, que muita gente pegava, que se difundia muita coisa errada sobre como pegava a AIDS, então, assim, é bem emblemático isso, né? Mas indo pra parte, né, dos pesadelos, que é a minha parte preferida desse arco, né? Porque eles são todos pesadelos sinistríssimos, né? Mexem com os medos mais profundos, como você falou, com a busca de identidade aí de cada uma das personagens que é afetada, né, por esses pesadelos da Cuco. Você vê assim, o quanto que é bem escrito o Sandman para retratar sonho, né? O Gaiman, toda vez que ele retrata sonho e pesadelo, ele faz muito bem como são os nossos sonhos, os nossos pesadelos, né? O personagem tá fazendo alguma coisa, uma coisa banal, dali descamba para algo que a pessoa tem medo e no meio do pesadelo a pessoa quer acordar e não consegue e sofre com aquilo que está acontecendo. Lógico que aqui, né, a gente sabe que é tudo culpa do George, que ele está potencializando os medos, as frustrações aí de todos, né, com aqueles corvos dele, mas é mais ou menos o que isso acontece, né? Eu gosto, por exemplo, assim, eu gosto muito do Inception, do Christopher Nolan. Eu acho um bom thriller, eu acho que tem ótimas cenas de ação, mas o grande furo do Inception, e eu já vi muita gente comentando isso, e eu concordo, é que os sonhos são muito limpinhos, eles são muito lineares, é uma coisa levando a outra, o que não acontece com sonhos, né? Você vê aqui, já nesse arco, todas as personagens, vão pegar, por exemplo, o sonho da Wanda. A Wanda está ali experimentando uma roupa, aí de repente aparecem as crianças que estudaram com ela no colégio, e ela falando que vai dar vestido para ele, o que é uma coisa assim, sem sentido, mas que, como tudo que acontece no sonho, né, são coisas sem sentido que a gente leva como se fosse normal e elas vão acontecendo. E aí, do nada, aparece a Lois Lane bizarra, dali a Wanda já tá com aspecto físico de quando ela ainda era o Alvin, né, antes dela virar travesti, aí aparece o bizarro, e aí eles falam que vão cortar o pênis dele, ela tá ali amarrada numa máquina, não consegue sair daquele desespero, e ele morre de medo de cirurgia. Então, assim, sabe, é mais ou menos como os pesadelos acontecem, né? A gente tá ali, de repente, sei lá, andando num carro, aí de repente você tá no carro conversando com alguém que você não vê faz 30 anos, e aí de repente, no meio da estrada, aparece alguma coisa que você tem medo, você tá cercado por cobra, ou você tá caindo de um precipício. E é mais ou menos assim que os sonhos dos pesadelos acontecem. E o Gaiman retrata isso muito bem, né? Depois tem o pesadelo da Hazel com o bebê dela lá, como se fosse um bebê zumbi apodrecido, né? Que vem para devorar o bebê da Foxglove. A Foxglove tem o pesadelo com a Judy, que foi aquela personagem que tinha sido largada, que estava falando no telefone com a namorada, lá no Diner 24 Horas, lá no Prelúdios e Noturnos, naquela história sinistríssima, né? E aí a Judy aparece no pesadelo cobrando a Foxglove por ela ter largado ela, por ter ficado com a Hazel. E assim, né, cara, o diálogo entre elas é muito bacana, né? Muito sensível. A Judy lá, a cadáver que tinha sido largada, ela fala, né? Você tá com alguém hoje em dia? Foxglove, tô. Como é que ela se chama? Hazel. Ela é tão bonita quanto eu? E a outra fala, não. Ela te faz sentir como eu sentia? Não, não faz. Mas ela nunca me bateu. Então, assim, ela não tem pela Hazel a paixão que ela tinha pela Judy, mas ela tem um amor mais profundo, não é algo nocivo como era o relacionamento delas, né? No meio desse diálogo, ela vira, peraí que eu tenho um troço no olho. E ela enfia o dedo, os olhos estão sem as órbitas, porque a Judy lá na história do 24 Horas Diner lá, ela fura os próprios olhos, né? Então, assim, é sinistríssimo, é muito assustador. Sabe o que me assusta nos pesadelos? É que tem algo acontecendo na sua cabeça e você não pode controlar. É como se você estivesse se traindo. Mas, assim, o pesadelo mais macabro pra mim ainda é o da Razor, com o Nat morto, né? Esse do bebezinho morto dela comendo o da Foxglove, né? Cara, é assustador mesmo, assim. É coisa dos melhores filmes de terror. Cara, mas se você deixa, assim, as imagens, assim, chocantes, assim, de lado, né? Dá pra você perceber a repetição de uma mensagem, assim, que eu acho que é bem icônica, né? Que a gente viu sendo colocada prova pelo Lúcifer, né, em Estação das Brumas, né, porque a Hazel, né, acredita que o aspecto realmente assustador dos sonhos dela, né, é que eles vêm de dentro dela mesmo, né, como se um pesadelo fosse uma autotraição, né, como se os ferimentos causados pelo pesadelo fossem, assim, de certa forma autoprovocados, né. Quer dizer, não lembra, né, aquela fala do Lúcifer, né, de que o inferno é apenas um lugar que a gente arrumou, assim, pra se autopunir, né, pelas merdas que fazemos? Bom, acho que é viagem minha ou não, não sei. Eu acho que tem um padrão aí, né? Faz muito sentido. O que é que você acha, bicho? O Gaiman, ele se repete muito, assim, nisso? Nas mensagens que ele fala? Porque, cara, eu tô vendo muito padrão, bicho, nesses 5 arcos que falamos até agora, velho. Eu não acho que seja repetir, porque cada um ele aborda de um jeito diferente. Eu acho que é mais uma coerência com que ele acredita. E aí, Reginaldo? Eu concordo, eu também acho que é isso sim. Não dá pra fugir muito, né? Gente é gente, né? Assim, então ele entende que o que vai aterrorizar a gente, né? Qualquer pessoa, são os temores mais profundos, né? O sonho do Alvin é muito revelador, né? A transformação, o fato dele... Aí você entende porque a aplicação do bizarro não é só assim, uma lembrança de criança, né? Quando o bizarro fala que o Alvin vai ser imperfeito, como ele fala tudo ao contrário, ele fala que o Alvin vai ser perfeito se ele operar. Então, hoje ele é uma coisa imperfeita, né? Então, isso daí é pesado, né, cara? Mesmo com o traço fofinho, é pesado as coisas que aparecem. O bebê com autópsia comendo outro, é pesado isso, né? E também o sonho, ela chamava Dona, né? Foxglove é o nome que ela usa agora, né? Você vê também, assim, que tem umas ideias, assim, de relacionamento. E eu vejo depois ela tratando a Hazel, quase que ela replicando o tratamento que ela sofria. Ela é um pouco agressiva com a Hazel, né? Então, acho estranho isso. Acho humano, vamos falar assim. Não é estranho. Eu acho bem humano, assim, né? Das pessoas serem imperfeitas, assim, e guardar todas essas coisas. Mesmo ela gostando da Hazel e sendo um relacionamento diferente do que ela sofria, hoje ela tem até a oportunidade de não ser a parte agressora, né? É muito delicado isso que eles estão falando, assim, né? Essa edição é realmente interessante e eu vejo que ela ressoa um pouco realmente com aquela história do Diner. Eu acho que, assim, os antagonistas de Sandman, eles não são ameaças físicas, eles são ameaças que mexem com o nosso interior, assim, né? Então, tem uma certa similaridade aquelas duas situações, né? E você conhece essas pessoas vendo os maiores temores delas, né? Eu acho que uma das maiores virtudes do jogo de você que é uma coisa que a gente vê o Gaiman fazer ostensivamente em Sandman, é a maneira como os diálogos são feitos, porque você lê aquelas conversas e claramente são pessoas reais conversando. A maneira como são colocadas as questões, como cada uma fala. Então isso é muito efeito. Isso é muito vívido no diálogo da Hazel e da Barbie. É muito claro isso. Já dos pesadelos, pra mim, o mais assustador ainda é o da Wanda. Porque como o Reginaldo colocou, tem toda a questão do perfeito e imperfeito, a identificação dele com os esquisitos bizarros, né? Então, o que é o bizarro? É ao contrário, né? Então, isso é muito chocante, pô. E também, como foi colocado antes, isso já antecipa, literalmente, em anos, todas as discussões que a gente tem hoje sobre o estado de gênero. Então, é muito pesado. Você não conviver em paz consigo mesmo, com que você... A forma que você tem, pô, é uma coisa que é terrível. Então, eu acho que talvez essa seja uma das representações mais cruas do dilema de quem passa por esse tipo de situação. Homens dormindo, mulheres dormindo, todos estão dormindo, todos dormindo, exceto eu, todos, exceto nós. Está na hora, meus irmãos, voem! Saideira do capítulo, Reginaldo. Você conseguiu identificar quem é nessa capa? Tá fácil dessa vez, né? Essa capa aí, ela é de mão beijada, né? Pelo menos a parte de baixo, né? Que você vê aquela cena do Jorge abrindo o peito, né? E, vamos dizer, as costelas dele é como se fosse a gaiola dos pássaros, né? É onde os cucus voam, né? Eu acho bem clara essa daí, né? Ele ainda mantém a questão dos recortes, né? Então o rosto do Jorge ele é feito de outros pedaços, né? A boca é feminina, por exemplo, é um recorte, né? E ele tá falando, você percebe, assim, eu sei que o conselho do Dave McKean é para você não entender a capa, mas ele tá falando a questão realmente de identidade, de você tá se montando. Em toda a série, apesar do nome ser um jogo de você, ele tá falando da questão da identidade, né? Isso daí é realmente muito feminino, porque na nossa sociedade masculina, você sabe qual que é a posição do homem, o que o homem tem que fazer. Existe até algumas variações que você pode escolher, mas dentro do que é aceitável é mais fácil para o homem, né? E a busca da identidade, de se posicionar, é feminina também, né? É mais difícil, vamos dizer, o jogo é mais complicado para as mulheres, assim. Então, eu acho que é pontual isso daí aparecer na capa. E, de novo, aparece aqui a promoção que o Clériston falou da Globo, né? Ainda está 5.500 cruzeiros, mas já sobe, né? A quarta capa nacional, é legal ressaltar que o recorte é parte do rosto do Jorge e o destaque é realmente as costelas, que é como se fosse a gaiola dos pássaros, né? E eu queria também aproveitar nessa citação assim rápida das capas e falar, né, do trabalho, né, diferenciado que as edições da Globo tinham, né, todo mês, de trazer um texto complementar. E dessa segunda edição, o texto é sobre as incríveis damas de papel, né? Que é falando sobre as mulheres nas HQs. E é bem legal isso, viu, cara? É assim, é um trabalho primoroso, né? A gente sabe que isso daí era feito na época pelo Sidney Guzman, né? Então, puta, cara, é assim, realmente, vamos dar, né? É o Leandro Luiz Del Manto, né? Mas o Sidney Guzman merece o mérito, sim, porque esses textos do miolo, eles são assim, são primorosos, cara. Bem legal mesmo. Cara, e como faz falta isso hoje em dia, né, bicho, nas nossas edições, né, velho? Raramente você vê até uma notinha explicativa, né? E você vê essas edições todas recheadas, né? Por sinal, eu não sei se são os mesmos, porque eu não possuo, mas assim, o próprio material da Conrad foi o próprio Sidney também, né? Não, mas não é o mesmo, viu, cara? Não é o mesmo, né? Não. O texto que eu tava falando lá da primeira edição, sim, aparece no final da história, né? O Gaiman falando, né? O Gaiman puxando, protegendo a história favorita dele, né? Isso daí aparece na introdução da edição anterior, da abertura do jogo de você nas mensais, né? E aí não teve texto de miolo, não. todo mês tinha alguma coisa, e nem sempre, nesse caso sim, né, tá falando das mulheres, mas nem sempre necessariamente, inclusive aqui a gente fala depois, tem uma edição que trata só de fanzine, que era realmente, sabe aquela coisa, serviço de utilidade pública, cara, então tem um mérito aí muito grande, sim, que justiça seja feita, o cara merece pela iniciativa, né, meu? Lua Má Nascente. Uma coisa que a gente não falou na edição passada é que a Thessaly, ela reuniu Wanda, né, Foxglove e Hazel, né, no apartamento do George, né, que agora tá morto numa banheira. Aí ela fez um encantamento, né, de forma que nenhuma pode deixar o local, né. Aí a Thessaly quer dar o troco ao assim chamado Cuco, né, que habita os sonhos de Barbie, e é troco mesmo, né, vingança, né. Ela não parece nem um pouco interessada em salvar a Barbie, né, do que quer que ela esteja sendo caçada, né, no seu transe, né, com um medalhão da Porpentina, né, que ela segura deitada, né, bem imóvel. Assim, diferente de vocês, essa é a minha edição favorita, né. Ela não é desenhada pelo Mark Manus, e sim pela Colleen Doran, né. O traço cai um pouco o nível, assim, na minha opinião, mas acho que nada que comprometa. Realmente comprometeu sim, cara. Compromete um pouco, né? Compromete a história, né? Ela é citada como a edição mais feia de Sandman, essa daí, né? Ela causou uma briga entre a desenhista aí, né, e o colorista, esse Jorge Pratt. A culpa foi dele de ter ficado traço tão feio assim, né? E ela pediu por escrito um documento que ele nunca mais trabalharia, se envolveria num trabalho dela. Então, teve repercussão sim, cara. E ela é, cara, realmente, saber disso não, ela é realmente feia, cara. Ela não é finalizada, assim, né? Ela teve um problema de prazo também. E assim, é um negócio feio, né? Mais feio ainda do que parece, porque assim, o ritual que a Thessaly faz, né? Eu não sei como provavelmente ficaria com outro artista, mas o que ela faz mesmo já é feio, né? Ela inicia um ritual pra descobrir o que de fato acabou de acontecer, né? E o que Barbie tem a ver com isso, né? Aí, Reginaldo, a Thessaly é uma bruxa, né? Como vocês já adiantaram, e ela é a última de seu grupo, né? Aí, descreve esse ritual que ela faz com o cadáver do George, né? Que, como eu disse, é feio e fica mais feio ainda no traço da Colleen Doran aí, né? Aproveita e fala um pouco sobre o folclore, né, por trás dessas bruxas, né, de Thessaly. Então, cara, essa Thessaly, ela é um personagem que ela é apresentada como sem graça no começo do arco, e depois você vê que ela tem um mistério por trás, como a maioria dos personagens que aparecem na série. Eu, particularmente, eu não gosto dela, cara. Eu acho que ela... Primeiro que ela é antipática, né? Ela é um personagem antipático. Mas isso até poderia... Não é isso que me incomoda. Eu até gosto de personagens antipáticos, porque o mundo não é feito só de florzinha, né? Na verdade, existe mais gente que você antagoniza do que simpatiza no mundo, cara, né? Então, não é essa a questão. A questão é que todos os cucos que saem do peito do Jorge, né, as aves, são elas que causam esses pesadelos, né? E no caso da Thessaly aí, né, da Thessaly, não funciona com ela. E ninguém explica porque não funciona, né? Ela pega o passarinho e taca ele na parede, esmaga ele na parede, né? Porque ela é fodona, simplesmente por ser fodona, né? Ela não tem muitas explicações. O personagem, ele vai sendo construído aí durante o arco, mas mesmo assim não fica muito claro, né? Eu também gosto dessa edição, apesar da arte. Eu acho a arte medonha mesmo, né? Por causa justamente disso, né? Que essa é a edição das explicações, né? A Bárbara, né? A Barbie, né? Que tá inconsciente, né? Ela tá com a joia no peito, né? Os outros moradores do prédio se reúnem, né, pela Thessaly, né, e ela fala assim, ó, vamos lá no apartamento do Jorge, que ele tá na banheira, né, e ele tá morto na banheira, porque ela matou ele também, né, no final da edição você vê, não mostra ela matando ele, né, mas mostra que ela é tão ameaçadora, né, a forma dela, por ser mundana, assim, simples, ela desarma as pessoas, só que ela é extremamente capacitada, né, e deve ser muito velha também, você vai descobrindo isso na história. Né? Esse ritual que você falou do esfolamento do rosto é uma prática realmente de bruxaria, essas bruxas da Tessália, ela tem uma conotação romântica, você vê falarem delas em alguns romances. Eu, particularmente, não vejo relação nenhuma com a Tessália. Ela é como se ela fosse uma bruxa no passado, um membro aí desse coven, vamos falar assim, que por ela ser essa casca grossa, assim, ela conseguiu sobreviver até hoje com essa aparência jovem, né? Então, ela, assim que ela quer descobrir o que aconteceu e como aconteceu, como que o Jorge já estava morto, ela vai lá, ela esfola, ela tira a pele do rosto dele, tira os olhos, tira a língua com a boca, né, com os dentes, que é uma coisa asquerosa, e faz o corte até na orelha, né, para ter as orelhas para ele ouvir, né? Ela faz uma relação realmente de magia mesmo, assim. Então ele precisa dos olhos para ver, as orelhas para ouvir, a língua para falar. E ela prega todos esses pedaços de carne na parede e o Jorge se manifesta, né? Ele é convocado de volta dos mortos. Ele até fala que ele está do outro lado do rio, né? Ele está se referindo ao rio Estige aí. Então ele já morreu e já foi embora, embora ele não seja humano, né? Mais para frente você descobre que ele é um agente do Cuco, né? Ele não é humano, né? Mas ele morreu e foi para algum lugar, né, meu? E ela traz ele de volta, convoca ele e convoca depois, mais tarde, até as três bruxas, né? E faz o ritual da lua, que também é uma coisa documentada historicamente, né? Falam que as bruxas da Tessália eram tão poderosas que elas conseguiam atrair a lua para perto da Terra. Então o Gaiman usa aquela mistura de folclore e realidade para construir um personagem que é, eu entendo as pessoas que acham ela interessante, mas eu mesmo, eu acho que ela é fodona por ser fodona e eu não simpatizei com ela. É um personagem, é um dos poucos que eu não gosto aí da série inteira, cara. Cara, esse do George, né, com a cara na parede é maneiríssimo. É sombrio, né, cara? Uma sacada mórbida, né, cara, com aquela língua pendurada, assim, cara. É que o Gaiman, né, Mauro, o Gaiman, ele tem um conhecimento de magia, assim, de magia mesmo, assim, né? Uhum. Não é de mágica ou de magia bola de fogo, assim, né? Existe uma lei hermética, né? É como se fosse da associação, assim, né? Por isso que ela pega as orelhas para ele ouvir, os olhos para ele ver, a boca para falar. Ele tá usando aí um negócio, assim, vamos dizer assim, uma mecânica de magia que pra magia funciona, vai. Não sei se funciona de fato, mas pra magia funciona. Não, maneiríssimo, cara. Uma outra curiosidade é que essa edição, o nome original dela, né, é Bad Moon Rising, que é uma música bem alegrinha, assim, bem divertida, daquele Creedence Clearwater Revival, né? Então é uma música bem legal, cara, que não combina nada com a atmosfera aí da história, cara. Quero conversar com você. George, hora de voltar. Eu tava vendo aqui, são umas curiosidades, né? Na Odisseia de Homero, a região da Tessália, né, aparece com o nome Eólia, né? Aí a Tessália é o local também da batalha entre os Titãs e os Olímpicos, né? E o Jasão e os Argonautas partem também da Tessália, né, em busca do Velocino de Ouro, né? E você falou aí que essa habilidade mais notória das bruxas da Tessália, né, assim, de supostamente aproximar a Lua da Terra, né? E assim, o poeta romano Apuleio, né, ele descrevia essas bruxas como sendo capazes de fazer o céu cair, né, as nascentes secarem e destruir montanhas, né, assim, o que é mais ou menos o que a Tessália faz aqui nessa edição, né. E cara, eu falava isso também no programa passado, né, de Estação das Brumas, que eu não lembrava, assim, desse protagonismo, assim, das três bruxas, né, em Sandman, porque quando a Tessa ali desenha, né, uma lua, né, com o sangue menstrual de Foxglove, né, pra atrair as três, né, para que deem um passe para elas para ir ao sonhar, né? Aí a Hazel, a Foxglove e a Tessaly, elas acabam formando um reflexo das três, né? Daí a Foxglove, ela representa a donzela, a Hazel representa a mãe, né, já que ela tá grávida, e a Tessaly é a anciã, né, que de fato é, né, já que a gente comentou que ela é mais velha do que aparenta, né. Isso aí foi outra coisa que eu só vim sacar depois dessa releitura, porque eu achei foda isso aí. Não, cara, baita de uma sacada mesmo. Engraçado, né, que isso que parece nesse momento ser uma boa coisa, no fim, né, tudo que a Tessaly faz é que caga definitivamente, né, no desenrolar da história, né. A gente vai ver que esse ritual dela e as consequências acabam sendo tão ou mais danosas do que as ações do Cuco, né? Entrar sem ser convidada no mundo dos sonhos, aproximar a lua da terra, isso gera merdas infinitas piores do que o que a Cuco vinha fazendo. Não, só queria chamar a atenção para uma coisa. É porque é muito homogêneo, né, a maneira como os títulos estão sendo escolhidos. E uma coisa que a gente não chegou a comentar, o primeiro capítulo se chama Matança na Quinta Avenida, né, Assassinato na Quinta Avenida, que é uma referência a Nova York, né? O segundo capítulo se chama Canções de Ninar na Broadway, que também deu esse Nova York. Aí esse terceiro capítulo, como o Reginaldo comentou, no original ele é Bad Moon Rising, que é a música do Creedence Clearwater Revival. Mas também é o nome do segundo álbum do Sonic Youth, que é uma banda de Nova York. Então a gente tem aí mais uma referência em Nova York, né? Vejam, há dois caminhos para os reinos de outra pessoa. Podemos ir através do Rei dos Sonhos ou pela Estrada da Lua. O Rei dos Sonhos tem pouco tempo para vocês, mulheres, e menos ainda para minha gente. Mas a Lua é sempre nossa. Vamos trazer a Lua para baixo. Vamos lá, sai dele do capítulo. Então, cara, essa edição 34, de novo, né, cara, assim, é fácil, é mais fácil de identificar, né, porque bem no canto esquerdo tá o Jorge na parede, né, meu, o rosto dele, pelo menos. A Wanda, me parece a Wanda no plano central, e aí tem uma lua, né, o desenho de uma lua escrito Marca Luna, no original mesmo, né, não foi traduzido pra cá, é Marca Luna no original. E o que eu vejo... Caramba, eu tava olhando aqui no Google esse Marca Luna, eu tava achando que era alguma coisa do Scan, velho. Não. É realmente a referência à lua na história, só, e eu nem achei também, procurei pra ver se tinha alguma coisa de simbolismo, não tem nada. O que eu acho é que, por isso que eu comento que a composição começa, não dá tanto certo, que a parte de cima ela vai ficando cada vez mais difícil de identificar. Na edição anterior era uma escadaria muito escura, né, que você não sabe se é Nova York, ou se é a Terra, né? E agora parece quase uma nevasca, né? Uma coisa estranha, viu? Assim, não funciona muito bem, não, cara. A parte de baixo funciona melhor que a de cima, mas a composição inteira da capa não é das melhores, né, da série Sandman, né, meu? Aquelas edições, o miolo que eles trazem na série, aí eles estavam, acho que, com algum atraso na edição, porque foi só um mapa do sonhar e um texto curtinho de coisas que a gente já viu do sonhar, né? Tipo, o castelo é sempre o centro e tem as posições definidas, assim, os portões de chifre marfim sempre ficam junto, a caverna da Eva também fica sempre numa posição distante da casa dos mistérios, dos segredos. É legal, mas não é o melhor desses miolos aí que eu acabei de elogiar. Não, Regi, a única coisa que eu tive uma impressão diferente de você é que essa cidade muito iluminada que tem no começo não seria talvez uma nevasca, mas seria a cidade com a lua muito próxima, ressoando, que a gente vê naqueles quadros ultra claros de quando a Tessália está conversando com a lua, né, que está tudo muito branco, né? Eu fiquei com essa impressão de que ele queria representar esse muito branco que da proximidade da lua com a terra por causa da invocação. É uma leitura, viu, cara? Excelente, assim, não tinha pensado nisso, né? Ela realmente remete àquela, isso que você está falando, né? Os quadrinhos vão ficando esbranquiçados e sem definição. Eu acho que é isso que você matou a pau aí, viu, Mão? E matou a pau também o preço, né? Que já aumentou para 6.600 cruzeiros aqui também, velho. É verdade, cara. Assim, acabou a promoção da Globo, acabou que era doce aí, né? Nessa época piscou, o preço aumentou. Boa, velho. 20%, cara. Se isso refletir a inflação, para pensar, né, meu? Tempos difíceis, né, meu? Começando a ver a luz. A busca de Barbie na Terra tem ecos com outras obras, né? A própria história de uma mulher que descobre que seu mundo de sonhos é real e deve viajar para lá para preservá-lo, né? Ou corrigir um estado de coisas, né? Não é exatamente uma novidade, né? Na verdade, o Gaiman, ele não é nada categórico sobre as origens desse arco, né? Ele costuma dizer que é só uma homenagem torta, né? Às crônicas de Narnia, né? E ao Senhor dos Anéis, né? Ao Mágico de Oz, né? Mas tem um autor específico que ele faz questão de mencionar, que é o Jonathan Carroll, né, um romancista cujo primeiro romance, The Land of Louds, cobriu um terreno muito similar ao da Terra aqui, né? Que Barbie usava para viver seus sonhos, né? E eis que o Gaiman confidenciou isso para o próprio Carroll, né? Que tinha vontade, mas não coragem de usar aquele cenário, né? Para contar uma história de Sam, né? E aí o que é interessante, né? Esse Carroll encorajou o Gaiman a seguir em frente, assim, com uns planos, né? Para um jogo de você. Aí no pós-fácil específico desse arco, né? Da compilação, Gaiman disse que o Carroll o ensinou, abre aspas, que um dos propósitos de um escritor é escrever algo novo, né? Fecha aspas, né? Que é presumidamente querem dizer que, apesar das histórias percorrerem alguns caminhos parecidos, né? A originalidade é o que importava, né? Mas assim, finalmente, Clériston, vou jogar essa bucha para você. O que seria, na verdade, esse construto dessa terra dentro da geografia do sonhar, né? Na sua opinião, onde é que tá a originalidade do Gaiman, né? No trato com essa terra? Quer arriscar? Eu sempre encarei essa terra. O Gaiman fala no começo, que esse domínio, ele tá num abrolho, né? Como se fosse uma ilha distante do sonhar. Mas aquela coisa, assim, o que ele queria com isso e tal, e agora você me pegou. Eu sei que, geograficamente, se é que a geografia vai dar alguma coisa no sonhar, né? É esse abrolho. Mas aí, isso aí eu vou te ser muito franco. Eu não tenho nenhuma formada sobre. Cara, assim, o que ficou pra mim, assim, eu joguei essa batata quente pra tu, é uma interpretação minha, né? O que ficou pra mim é que essa ilhota, ela é uma espécie de repositório de histórias, né? Assim, é como se fossem histórias antigas, né? Por exemplo, em domínio público, né? Que estão, assim, tão arraigadas, assim, nos nossos subconscientes, que chega a ser irrelevante manter, assim, vamos dizer assim, uma editora, entre aspas, para você publicar esse tipo de material, assim. Tem muitas editoras que fazem isso também, né? Essa terra, né? Essa ilhota não era mais rentável, né? Ela é irrelevante, assim, no mercado editorial, né? Só mais do mesmo, né? Vocês veem assim também, assim? É como tu tenta fazer essa metáfora. Eu gostei dessa sua assertiva, mas aí eu já vou jogar então outra coisa. E se ela fosse não de histórias, mas sim de conceitos, de linhas, por assim dizer? Porque mais adiante, pô, a gente vai ter uma referência explícita, mais adiante, nesse mesmo capítulo, a Senhor dos Anéis, que é um sucesso literário. Até hoje, Senhor dos Anéis é um sucesso literário. Pode não vender tanto hoje como na época dos filmes, ou então do lançamento, mas ainda vende bem, considerando que é um livro que tem décadas de lançamento. Agora, se você olhar para o cenário, que é justamente a questão da fantasia, porque, enfim, é um mundo fantasioso, é um mundo mágico. E é uma fantasia, até pelo traço de Sean McManus, é uma fantasia mais brilhante, mais fofinha, como a gente já falou aqui também. Então, talvez seja essa linha editorial, talvez seja esse estilo, por assim dizer, que estaria, entre aspas, condenada a esse abrolho, a ficar de lado ali, porque é um segmento que não é mais interessante. Pode ser isso aí também. Vocês estão querendo entender o que seria essa terra para o sonhar, não é isso? Isso. Eu acho que ele explica claramente o que é isso, né? Vamos dizer assim, tudo no sonhar ele é mutante, ele é fluido. E esses recifes, eles são assim, eles também vêm e vão, né? Mas me parece que eles ficam há mais tempo. Eles são quase assim um conceito de egrégor, assim, né? Sabe um pensamento coletivo, assim, comum? São essas terras fantásticas, por exemplo, que elas têm muita similaridade, né? No caso aí da Terra, né? Mas eu acho que esses recifes são isso, são pensamentos em comum, assim, né, no sonhar, né, é uma coisa assim que não é tão efêmera, né, seria uma coisa, mesmo que ele fala que eles vêm e vão, mas pro tempo imortal do perpétuo, né, mas ele parece, esse recife, por exemplo, ele parece ser muito antigo, cara, assim, ele parece ser milenar, assim, né, meu, eles nem especificam. Então eu acho que é isso, é um pedaço do sonhar que dura um pouco mais. Não me deixavam ler gibis quando eu era menina, papai dizia que não eram para damas. Para ele, uma porção de coisas não era para damas. Eu era sua pequena dama e pergunto o que ele diria se me visse agora. Às vezes eu me olho no espelho e não me reconheço. Eu queria fazer um parêntese, né, nessa edição que eu acho legal e que mostra, né, o Gaiman perde um tempinho aqui para mostrar, né, aquela transformação, aquela amenização pela qual o Morpheus está passando, né? Morpheus quase não aparece nesse arco, mas nessa edição aparece a Nuala, né, aquela princesa das fadas que é dada de presente para o Morpheus no Estação das Brumas, e ela vai lá, chama o Morpheus e confessa para ele que ela tentou avisar a Barbie do que ia acontecer, A gente viu lá na primeira edição que ela faz isso rapidamente. Aí o Morpheus tal, ouve ela e fala, tá, ok, entendido, obrigado por me avisar. Aí ele vai saindo, né, que seria o que ele teria feito normalmente antes dele ter sido preso e tal. Ele para no meio do caminho, volta e fala, Noala, você fez a coisa certa. E ela fica feliz. Então, assim, né, mostra aquela amenização, aquela mudança do Morpheus que vem sendo mostrada em todos os arcos. Cara, tem assim, tem outra coisa. O Clériston chamou a atenção dos títulos, né, das edições, que eles referenciam, de certa forma, Nova York. Mas nessa específica, o título é Começando a Ver a Luz, né? E a luz é o passarinho lá, né? O Dodô, né? Que é o Dodô traidor, né? Luz, né? É, isso. Ele tem um duplo sentido aí, né? Que ela começa a ver a luz, talvez ele esteja se referindo... na verdade, também é o nome de uma música, né? Daquele Velvet Underground, né? Tem um duplo sentido com, né? Tô vendo quem a luz realmente é, a traidora. E eu acho assim, aqui, né, na Terra, o Mauro tava falando agora que ele acha que o arco cai quando vai para essa segunda parte na Terra. E eu tava falando para ele justamente o contrário, que eu acho que eu gosto demais, né? Talvez porque meu referencial, eu realmente, assim, né, não era uma Barbie, não era uma princesa, cara, mas eu li muita fantasia quando era criança. Muita, assim. Então, vocês estão falando aí de Mágico de Oz e tal, e minha referência, eu vejo, assim, nitidamente que o Gaiman se inspirou em Nárnia. Aquela cidade, a beira-mar, é Cair Parável, que eles chamam, né? Que é a capital de Nárnia. Essas criaturinhas, assim, que elas são meio lá, meio cá, né? São, né? Porque o rato é um rato com roupa da imprensa. O macaquinho, ele é um bellboy, né? Ele é um carregador. Então, né? Depois você entende o motivo deles serem tão diferentes. Mas Nárnia tem muito disso, né? Nárnia tinha Papai Noel, por exemplo. Era a briga eterna do Tolkien com o C.S. Lewis, que o Tolkien não gostava que o C.S. Lewis fazia analogias, né? Ele criava um cenário que queria dizer outra coisa. Então ele criava um cenário fantástico que tinha um fundo por trás da realidade, né? E essa história é só isso, né? Praticamente, né? Tem uma parte aqui que você vê que é o Tolkien, mas principalmente C.S. Lewis, né? Aquele caminho pela floresta, aquilo lá, né? Eles falam que as árvores são perigosas, igual os Ents, né? Aqueles medianeiros, eles têm, né, alguma referência também com Tolkien, né? A Guarda Negra parece muito os Nazgûls, né? Assim, e eu acho que essa parte fantástica, eu acho que enriquece, né? Eu acho que enriquece a história. Se ela ficasse só na primeira parte, ela ia ser muito parecida até com A Casa de Bonecas, assim, não que é ruim, mas que já foi contada, né? Mas assim, cara, bicho, tem Nárnia, mas eu acho que o mais óbvio é o que tá na cara da gente, que eu acho que é o Mágico de Oz, né? Tanto que o Wilson, o Prinado e a Luz, assim, remetem aos próprios companheiros de viagem da Dorothy, né? Que é o Leão Covarde, o Homem de Lata e o Espantalho, né? Tanto que em dado momento assim, até aparece uma espécie de trilha, né? De tijolos amarelos, né? Tijolos amarelos, assim, uma coisa meio postiço, né? Não, eu acho, viu, Luig? Eu acho que tem sim. Eu acho que tem sim. Mesmo o Marte Tengones, né? Ele é o Totó, né? Só que é um totó gigante, né? Na verdade, ele é um mastiff tibetano, né? Se você ver a foto desse cachorro, ele é um monstro, cara, o mastiff tibetano, na realidade. Ele é o Martin Tengones, assim, cara. Tem bigode e tudo mesmo, assim. Então ele referencia o Martin. Na verdade, ele tá referenciando todas essas histórias, né? Ele tá referenciando o arquétipo da princesa, né? Mesmo o Mágico de Oz. Exato, e o, quer dizer, o Alice no País das Maravilhas. Tem tudo, né? Ele pega um pouquinho de cada um aí. Quando eu falei pro Regi, né? Tava falando aqui que dessa história em diante, pra mim, o arco cai um pouco. Eu acho que é muito de gosto pessoal, sabe? Eu entendo, eu acho, né, bacana a relevância desse mundo fantástico, referência de princesa, tanta referência e tal. Mas aí não me pegou, sabe? Aí eu já acho que a coisa vai ficando mais arrastada. Sei lá, me tirou um pouco. Eu gosto daquele clima de terror das histórias anteriores do que desse clima fantástico dessa daqui. Não sei porquê, sei lá, não ressoou bem comigo. amigo, me perdeu um pouco aí, mas aí é que eu acho que esse arco começa a ficar mais arrastado, na minha opinião. Mas assim, é aquele dali, né? Muito de gosto pessoal, não ressoou comigo, mas ressoou bem com o Regi, e isso que você vê que é o legal, né? De uma história tão bem contada, né? Como o Sandman. Tem pra gosto de todo mundo, e até esse pedaço do arco, e esse arco especificamente, que eu acho mais caído do que os outros, ainda é anos luz à frente da maioria das coisas que a gente lê em quadrinhos. Tem um monte de signos durante o arco que eles realmente não são para nós, cara. Assim, eles são signos femininos, assim, né? Lá na primeira edição, a hora que a Barbie e a Wanda estão indo tomar café, eles fazem uma referência que é mais fácil de pegar em inglês, né? Que é aquele bonequinha de luxo, né? Que é Breakfast in Tiffany's, uma coisa assim, né? Que é a mesma coisa, cara. É também, né, uma história de princesa moderna, de certa forma, né? Essa questão da relação da princesa da magia, assim, você vê, né? Você vê a ametista, né, da DC, você vê Cavalo de Fogo, She-Ra. São signos femininos, cara. E lá na frente o Gaiman vai explicar isso daí melhor, claro, né? Mas eu acho que, assim, o que realmente encanta é que ele vai misturando isso daí com obras, assim, de fantasia consagrada, né? Que é Narnia, Tolkien, até hoje elas são lidas, né? E são valorizadas, cara. E eu não quero estar lá fora numa noite dessas. Esse é o tipo de noite que você precisa de uma lareira acesa, um tapete de pele de leopardo, uma garrafa de um bom conhaque e... sei lá, Rutger Hauer, talvez, ou o terceiro LP do Velvet Underground de fundo. Mas em vez disso, tem um rosto cortado pregado na parede e uma bela adormecida como companhia. Sai dele do capítulo. E aí, Reginaldo, esse aqui eu não consigo identificar mesmo aqui. Quem é esse cara? Esse é o Cuco? Não. Não, né? Cara, eu acho essa capa fabulosa, né? Mas quem é? Que tem um balão assim, Cuco, bem grande, né? Então, cara, essa daí também eu demorei pra pegar. Eu tava achando que era outra coisa, que você fala o que você escuta muito, assim, uma loucura, assim, né? Você reproduz só o que você fala. Mas eu ouvi uma leitura, assim, daquele podcast em inglês que também analisa Sandman, e que o cara falou que é uma incorporação. Essa pessoa, ela é como se fosse o George incorporado pelo Cuco. Por isso que o Cuco tá falando no ouvido dele, né? O balãozinho entra pelo ouvido e sai pela boca, cara. Né? Então é como se fosse uma incorporação. Eu achei demais essa... Cara, isso aí foi foda, viu? Né? E essa capa, por acaso, o Dave McKean já relacionou as 4, 5 capas favoritas dele da série. Essa é uma delas, cara. Eu não saberia, tanto é que eu não fiz essa leitura, eu tô pegando essa leitura de alguém, mas eu olho e eu consigo entender o que ele quis dizer, né? E se você olhar a figura no segundo plano lá na primeira edição, é a mesma pessoa, um cara meio assim, não sei, parece ter um cavanhaquinho, assim, uma coisa... meio esquisita, assim. Ele parece ser a mesma pessoa que eu associei lá ao Jorge, não sei. E a quarta capa dele é esse destaque mesmo da orelha. Então você vê que alguém aqui no Brasil também fez essa relação, né? E nos extras lá que eu falo, eles fazem uma relação de fanzines, cara, que é uma coisa nada a ver, foi o que eu disse. Tem nada a ver com o andamento da história, né? Com o que está sendo narrado. Mas é um serviço de utilidade pública, né? Uma divulgação. Antigamente não existia internet. Então, nessa época, era legal você saber que tinha um fanzine na sua cidade ou próximo de você, que eu acho demais isso, cara. Assim. E na capa, né, de novo na parte de cima que ele mostra a cidade e tal, né, no outro ele mostrou a luz, nesse ele vai mostrando, né, o azulado, né, na minha opinião, principalmente comparando com a capa da próxima edição, é o da tempestade se aproximando, que é justamente o que o George está anunciando para a Wanda, né, que vai chegar uma tempestade, que eles mexeram com a lua e isso vai trazer consequências, que ela devia se preocupar mais com o clima do que com a Wanda. Então é meio que um prenúncio para a tempestade que é mostrada na cidade na capa da próxima edição. E tá 7 mil cruzeiros já, viu? Tá escalonando, né, meu? É meu amigo, que época. Se você parar para pensar isso daí, é exatamente um ano antes de entrar o RV, né? Que depois de um ano de URV, estaria sendo preparado para o plano real, cara. Muito louco, né, meu, de você pensar assim. Sobre o mar até o céu. Penúltima edição é aqui que a gente descobre o que significa destruir, né, o medalhão da Porpentina, né? E o que é esse tal hierograma, né? E 5 edições depois, né? E depois de praticamente ser um easter egg no arco, né? Eis que Morfeu surge, né? E várias respostas são dadas, né? Eu acho que esse é o capítulo das respostas, né? Vamos lá, Mauro. Explica pra gente aqui o que é o Cuco e o que diabo a Terra tem a ver com um pacto muito antigo, né? Feito por Morpheus e outra pessoa, né? Que é essa Alianora que você falou ainda agora. Se é que dá pra saber, né? A partir daqui, quem é essa Alianora, né? Vamos lá. A Cuco a gente descobre, em todo o arco, a Barbie fala, né? Do pássaro Cuco, que é um pássaro que mata os ovos de outro pássaro e põe os próprios ovos no ninho alheio para que sejam chocados e que os filhotes dela, que ela ocupe o ninho de outro pássaro, né? E é isso que essa entidade faz. Esse Cuco se apropria, né, dos sonhos da Barbie, do mundo que ela construiu, para fazer, né, o ninho dela, para ela construir o reinado dela. Mas ela, ao mesmo tempo em que ela tá ali, ela construiu o ninho, ela quer voar. Ela quer partir para outros mundos, criar outros ninhos, explorar o poder dela, além daquela ilhazinha do sonhar em que a Barbie estava confinada. E por isso que ela faz todo esse plano para atrair a Barbie até ali, para destruir a Porpentina e o símbolo, e levar ao fim daquela ilha, que, como a gente viu, essas ilhas periféricas, esses pedacinhos do sonhar, eles vão sendo criados e destruídos com o passar do tempo. Nada no sonho é eterno. Tudo é fluido, tudo vai sendo modificado com o passar da época, com o passar do que as pessoas sonham. E para ser livre, a Cuco precisava destruir aquela ilha, né? Chegar ao fim daquele mundo. Então, a gente descobre que era todo esse objetivo. A gente descobre que a Barbie habitou essa ilha com a imaginação dela de criança, né? O Cuco leva ela para a casa dela de quando ela era criança. Ela descobre que é um Martin 10 ossos e os três companheiros dela de jornada eram todos os bichinhos de pelúcia dela que ela incorporou como personagens e que estava na hora daquilo acabar. Então isso é que é todo o grande plano da Cuco, é levar isso. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo que a Thessaly e a Hazel e a Foxglove estão chegando perto dali, estão chegando até a Barbie. Uma vez que a Cuco consegue cumprir, né, o objetivo dela, consegue destruir a Porpentina e invocar o Morpheus, Morpheus chega para colocar fim àquela ilha. E a gente descobre, né, meio que en passant, que isso daí, a questão da Porpentina, a questão da validade daquele mundo, foi um acordo que ele fez com a Leonora. Não é explicado nessa edição quem ela é. Ela aparece brevemente quando Morpheus chega e começa a convocar todos os personagens que habitam aquela ilha para entrarem na capa dele, né? Isso que você falou daquela imagem bem, bem emblemática, bem bonita que é construída, né? De todos os sonhos voltando para dentro dele. Aí chega a Leonora e ele fala que está cumprindo com os termos do pacto dele e que estava na hora de tudo terminar. E que depois que a Leonora já tinha morrido, aquela terra, aquele mundo que tinha sido criado para ela, serviu para ser habitado por várias outras pessoas. Depois, né, é só isso que é explicado. A gente acaba não sabendo quem é a Leonora, a gente acaba não sabendo o que consistiria esse pacto e tal. A gente só entende, né, e isso é mostrado durante todo o arco, que aquele mundo estava lá muito antes da Barbie, que a Barbie povoou aquilo com sonhos dela, mas que ele já estava lá antes e que ele tinha sido criado por outra pessoa. A gente descobre que foi criado pelo Morpheus para a Leonora. Somente lá no Sandman Overture, né, naquele prelúdio ao Sandman, é que é explicada a saga da Leonora e a gente descobre que ela foi um amor do Morpheus e que, como todos os outros amores anteriores do Morpheus, né, Morpheus é um tremendo filho da puta, né? A gente já falou isso várias vezes. Mas de duas uma, né? Os amores dele, ou quando não eram não correspondidos, ele se vingava, como ele fez com a Nada, ou quando eram correspondidos, com o passar do tempo, ele perdia o gosto, ele perdia o tesão lá nesse amor dele e bania e deixava em segundo plano. E foi o que ele fez com a Leonora. Ela ficou algum tempo como consorte dele, ele enjoou dela e ele não podia mandar mais ela fora do mundo dos sonhos, né, pelo tempo que ela já tinha passado lá. Então ele resolve criar uma ilha longe, bem distante dele, para que ela pudesse povoar do jeito que ela quisesse, viver feliz e tal. E quando ela morre, aquele sonho, aquele pedacinho do sonhar, acaba sendo habitado por outros, como foi com a Barbie, né? Mas porra, que tremendo filha da puta que o Morpheus é, né? Eu me mudei pro seu mundo dos sonhos, aquelas partes da sua vida que você não estava usando. Eu sou seu inimigo imaginário. Em off, né, o Reginaldo lembrava disso ontem, né, que essa origem secreta da Leonora foi revelada em Prelúdio, né, Sandman Overture, né. Eu acho incrível, assim, duas coisas sobre isso, né. Primeiro é que não faz o menor sentido, né, você mostrar essa personagem assim, né, jogada mesmo, assim, nesse arco, né, e só o quê, assim, 25 anos depois, explicar quem ela é, né. Na minha opinião, foi uma puta, assim, uma senhora concessão, assim, dos leitores, né, pro Gema, né? Porque ela aparece e desaparece, assim, em duas páginas, né? E a segunda coisa é que essa origem dela serve pra gente, exatamente isso que você falou, trincar os dentes, né, e chamar o Morpheus de filha da puta, assim, com gosto, viu, velho? É, o que a gente falou, né, nos outros arcos, né, cara? O Morpheus não é um cara legal, ele não é... Ele vai melhorando, né, no que a gente vai vendo no Sandman, e ainda assim ele dá aquelas escorregadas, né, assim, você gosta da saga dele apesar dele, né, não por causa dele. E fica claro, né, que ele esqueceu que essa ilhota existia, né, e se ele esqueceu que essa ilhota existia, ele esqueceu da própria Leonora, né, bicho? Quando eu li na época, você falou de concessão, Luiz, eu não entendi que ela teria uma explicação de quem ela era, assim. Eu achei que ela fosse tipo uma Barbie anterior, assim, uma outra pessoa, uma outra princesa anterior à Barbie. E só isso, né? Não me pegou tão assim não também, né? Depois eu acho que, assim, a explicação que ele dá em Overture, né? Em Prelúdio, essa sim me incomoda, cara, porque ela me parece ser superficial, só pra fechar uma, né? Só pra cortar uma ponta solta, assim, e eu acho ela... que era uma história tão famosa, né? A história dos dois deuses que dominaram o sonhar uma época. Essa Leonora, ela parece ser... Ela é quase trazida, né? Pela desejo pro Morpheus ter uma companhia quando ele tá preso por esses dois deuses no sonhar, né? E ela parece ter alguma capacidade porque ela ajuda ele a vencer os deuses, né? E é aí que ela ganha a cicatriz. Eles passam a ter um relacionamento até que... O que dá a entender é que o Morpheus, ele esquece, né? Ou ele se cansa das companhias, né? E ele trata ela muito mal mesmo. Ele trata ela com frieza, com indiferença. E ela não pode ir embora mais do sonhar. É toda essa história. E eu achei que poderia ter sido explicada de novo. Você mesmo falou que talvez... Você acha que quando o Sandman fizer 50 anos, né, Luiz? Essa história volte melhor contada. Porque eu achei até a arte do Williams III de forma, assim, feia, né? Incompleta. Um dos deuses aparece de um jeito uma hora e depois de outro. Não gostei, não, cara. Eu acho que se demorou tanto tempo para contar, deveria ter contado de forma correta. A outra coisa que eu queria falar... Essa imagem aí do Morpheus, que a gente já comentou, que ela é super emblemática, né? Assim, dele receber, né, as criaturas dessa terra dentro da capa dele, ela é nitidamente a imagem final da saga de Narnia, assim, né? Se você procurar na internet, no livro original, né? Numa das primeiras publicações, você já tinha, né? Que lá Aslan é como se fosse o Morpheus, né? Ele cria uma porta assim, né? Uma trave de madeira, como se fosse uma trave, e ele convoca todas as pessoas de Narnia, as vivas, as mortas, as boas, as más, e ele fica na beira da porta, como se fosse realmente Deus, assim, avaliando as pessoas, porque Narnia tem um forte componente religioso, e as pessoas boas passam pela porta à direita dele, e quem não aguenta o olhar do Aslan, né, que ele é o leão, passa a esquerda dele para fora da porta e vai, sei lá para onde, pro esquecimento, o que for, né? E essa imagem, ela é muito, mas muito igual ao que eu acho que o Gaiman falou pro McManus, né? Usar ela como referência, porque até tem algumas pessoas na mesma posição que tá a Hazel, a Foxglove, assim, é muito igual, cara. Se você procurar na internet, você acaba achando essa imagem aí. Eu acho, por isso que eu falei, que a grande inspiração aí do Gaiman pra mim é Tolkien e principalmente Nárnia, cara, porque as histórias de Nárnia realmente tinham esse componente, assim, de princesinha, assim, de bem legal, né? Eu li muito Nárnia, cara, quando eu era criança, muito. Essa referência aí é difícil do pessoal saber, porque eu acho que até as imagens mudaram hoje da publicação. Não sei se tem especificamente essa imagem, mas se você procurar na internet, se você escrever Last Battle, né, Nárnia, ou A Última Batalha mesmo, em português, você acha essa imagem fácil, cara. Uma coisa que eu esqueci de comentar foi que a fala do Cuco, né, de que garotinhas têm sonhos diferentes de garotinhos, né, entre as coisas que meninas sonham, né, e é que os pais delas geralmente não são seus pais, né, e se você pensar direitinho, essa é uma ideia que o Gaiman voltou, né, a usar em Coraline, né, quando ela imagina que os pais dela em outra realidade seriam melhores que os dela, né? Na realidade dela, né? Eu achei bem curioso isso, essa diferenciação dos sonhos dos garotinhos e das garotinhas, né? Ele faz aí uma associação com fantasia de poder, né? Que os meninos, eles têm o sonho de super-herói, de ser algo mais do que ele é, e as meninas sonham que elas já são, só as pessoas só não sabem, né? Porque ela foi trocada, com a família trocada, ela tem uma origem, já a origem delas já é diferente, né? É um barato isso, foi o que eu falei, que uma hora o Gaiman explica, é aí que ele explica realmente isso. Eu acho que você tem razão, essa é a edição das explicações mesmo. Essa próxima edição é quase que só um epílogo. Ele esticou sua mão e pegou a terra. Lembrava um pequeno mundo de joias. Não importava que fosse pequeno, se era pequeno. Era possível ver cada cachoeira e riacho, cada folha em cada árvore. Então, a terra se desfez em sua mão. Era apenas pó, areia, uma areia cintilante e multicolorida que caiu no vento frio do fim do mundo. Vamos lá, saideira do capítulo. Essa capa aqui é uma que tá as três, né? É Foxglove, Hazel e Tessaly, né? Aí eu acho que a carinha deve ser o Morpheus, né? Como se ela estivesse adentrando, né, no sonhar. Isso, eu tive a impressão que foi assim. É exatamente, não, é exatamente esse momento que eu falei, das criaturas da Terra entrando no manto do Morpheus. É o Morpheus aí, né, na capa. Então, assim, eu nem associei as três. Eu acho que são umas bailarinazinhas, assim. Eu realmente não fiz essa associação, mas acho que vale também, não é que não vale, não. De todas as capas, essa é a minha favorita, cara, porque realmente, assim, eu acho que até na quarta capa você vê maior isso daí estourado, e é muito bonito, e são poucas capas que tem o Morpheus, né, são poucas capas de Sandman que tem o Morpheus, né, então é bem relevante essa capa, e eu acho que da série é a minha favorita. A minha também, viu, Regi? Desse arco é a minha capa favorita. E, né, só para ressaltar de novo, na parte de cima, né, que mostra a cidade, né, claramente distorcida, mais ou menos como, né, a imagem de um retrovisor em dia de chuva, né, mostrando que enquanto no sonhar, né, estava acontecendo essa incorporação, os personagens voltando para o Morpheus, né, no mundo real, entre aspas, está acontecendo a tempestade que, né, vai acarretar toda aquela tragédia que é só mostrado na última edição. Cara, é engraçado que, assim, eu faço a leitura da parte de baixo e praticamente eu ignoro a parte de cima porque ela não me remete a nada, cara. Eu acho que, assim, você falou tudo isso, Mauri, tem a ver, cara. Eu tô olhando aqui para ela e realmente tem a ver, mas na minha percepção passou batido, cara. Eu escrevi aqui, ó, talvez seja Nova York com sirenes e luzes de polícia. Eu não sei de onde eu tirei isso. Você tá dando uma leitura, cara, que eu consigo achar que tem mais a ver, meu. Então, assim... Pois eu não consigo... Às vezes eu não consigo nem pegar nem embaixo nem em cima, viu, Reginaldo? Eu só tô, cara, complementando esse das capas com o preço, velho, das capas. Vou falar, essa tá 8.800. Bom, você roubou minha fala já. Pô, sacanagem. Mas você pesquisou pra achar isso, cara? Não, eu tô olhando aqui nas capas da Globo. Eu tô vendo aqui aqui na internet. Esse aqui tá 8.800, é. Ah, o que eu ia falar, cara, é que se o Yuri tivesse aqui, ele ia falar que um é mais apolíneo, né? E o outro é mais dionísico, né, meu? essa capa faz exatamente isso, cara. A parte de cima, eu perdi a referência. E pra mim é cidade escura, cidade com neve, cidade com sirene. Não é nada, cara. E o Mauro tá fazendo uma leitura que eu... Sabe aqueles quadros 3D que quando você descobre a imagem, você dá um pulo pra trás, assim, cara? Eu não tinha visto isso mesmo, assim, e tem a ver, sim. É bacana, né, que ele vai mostrando, né, esses paralelos durante todas as edições, exceto a última, que acaba juntando as duas, né? Eu acordei e um de nós estava chorando. Enfim, o fim, né? O destino do Cuco e de Wanda, né? Na Terra, né? O que parece ter sido uma tragédia causada pelo feitiço da Thessaly, né? Como o Mauro falou agora, sobrecai nos ombros de Wanda, né? Ou melhor, ela fica sobre os escombros. Fala sobre isso e o que acontece paralelamente no sonhar, né? Morpheus assume a dianteira, né? E não parece nada feliz com a invasão das três amigas de Barbie, né? Mas o destino de todo mundo, inclusive como Morpheus vai se portar sobre o destino delas, né? Recai sobre Barbie, né? Fala um pouco sobre o que ocorre nesse final, Clériston. Esse último capítulo, ele tem um dos títulos mais emblemáticos, eu acho, de toda a série. Eu acordei e um de nós dois estávamos chorando. Agora que foi resolvida a contenda envolvendo o Cuco, toda aquela terra, finalmente tem que ser finalizado o conflito envolvendo o Cuco, Thessaly e o que levou as meninas a irem até em busca de salvar a Barbie. Essa parte ela transcorre de maneira bem tranquila, a gente tem assim uma certa tensão envolvendo tanto Morfeu como Thessaly, eles particularmente parecem se conhecer há muito tempo. Inicialmente, Bárbara fica um pouco receosa do que fazer, e Thessaly parece determinada a matar o Cuco. Ela fica o tempo inteiro ali querendo que o Cuco seja morto por Morpheus ou por Murphy, né? Mas no fim, Barbie acaba escolhendo salvar todo mundo e mandar pra casa. Nesse meio tempo, teve a tempestade em Nova York e a gente descobre, quando voltamos para o, entre aspas, mundo real, que Wanda morreu soterrada. E aí a gente vê no final Barbie indo até a cidade em que ela nasceu para poder ser enterrada. Esse é um trecho que ele é particularmente complicado. Mas antes disso, lembrando que a questão do Murphy, a gente tem aí um jogo de palavras, né? Que no original é Morfeu. E Murphy pode ser um diminutivo para Morfeu. Mas também aí tem uma piada, para assim dizer, né? Por causa da famigerada Lady Murphy. Todo mundo deve conhecer, mas caso alguém não conheça, né? Ela surgiu por conta de um engenheiro da NASA na década de 40. A lei se diz o seguinte: o que puder dar errado, dará. Da pior maneira possível, na pior hora possível. Clérito, eu acho que todo brasileiro conhece, viu, a Lady Murphy, velho? É bem verdade, viu? Acho que meus pais dizem aos amigos que eu estou morta. Só minha tia Dora ainda fala comigo. Quer dizer, reza para eu me arrepender dos meus hábitos malignos, mas pelo menos fala. Diz que mantém meu antigo quarto na fazenda exatamente como era. Todos os meus velhos brinquedos, tudo espalhado na cama, como se fosse um templo. Depois que Wanda morre, Barbie ela vai para uma cidade no interior do Kansas, que foi onde ela nasceu, e vai ser enterrada. E a cidade, pô, é uma daquelas cidades pequenas que todo mundo sabe da vida de todo mundo conhece todo mundo. Ele saiu de lá aparentemente de graça, né? Tanto que quando ele retorna para ser enterrado, ela retorna para ser enterrado, quer dizer, né? A família faz questão de que ele seja enterrado com o nome de batismo dele, que é Alvin. Ele nasceu Alvin Mann. E aí cortam os cabelos dele e ele é enterrado com esse nome. Por que eu tô trazendo essa tona? Por causa do que acontece no final, que é muito bonito. Pelo menos eu acho muito bonito. E é isso que torna o jogo de você tão forte. A maneira como Barbie homenageia Wanda. Que depois que todo mundo vai embora no enterro, depois que não sobra mais ninguém no cemitério, ela pega um dos batons que Wanda usava, vai na lápide dele, risca o nome Alvin, deixando Wanda por cima. Então essa é a vitória do jogo de você. Não é a vitória do jogo do eu primeiro, dos nossos interesses. O jogo de você é o jogo do outro, o jogo dos interesses do outro. Badminton jogou para que Wanda vencesse. E isso é muito urgente. Isso é muito tocante até. É muito atual nessa última história. A Barbie conversando com a tia da Wanda, né? Falando que era uma vergonha para a família, que queriam enterrar ele como Alvin, que não queriam que ela causasse problema. Quando a Barbie chega no velório, a mãe da Wanda, né, fala, né, que não quer a Barbie vestida daquele jeito enquanto ela serve salgadinho para os amigos do velório, sabe? Quase que aliviada que o filho morreu porque apagou aquela vergonha que era ele ter virado, né, mulher. Cara, assim, que questão atual, que forma sensível que o Gaiman coloca isso, né? Barbie acaba homenageando a Wanda, né, colocando o gibizinho lá do Hyperman, do Giant Size Superman com o Bizarro, e também faz uma crítica, né, ao pior que tem do nerd, né, que são aqueles cebosos preconceituosos de algumas comic shops americanas, que ela vai lá, né, comprar a revistinha, né, do Superman e acaba sendo, né, meio que assediada e hostilizada pelos nerds, né? Isso aí é uma coisa talvez mais americana do que aqui, que a gente não tem essa cultura de comic shop e tal, mas também não deixa de ser uma crítica atual, né, a todos aqueles nerds que se manifestam contra a diversidade nos quadrinhos, que se manifestam contra personagens femininas, né? Então, assim, Gaiman, né, destruiu nessa última edição para passar a mensagem que ele queria. E, porra, se alguém vier encher o saco para falar de lugar de fala, tem que me mostrar, assim, uma crítica a favor do direito da mulher, da diversidade, tão bonita quanto essa que o Gaiman traz, né, no final do jogo de você. Só para não deixar de registrar, né, no final, a Barbie, né, dorme no ônibus e ela vê a Wanda como mulher realizada, né, no mundo dos mortos, junto com a morte, né, ela em paz com ela mesma, com corpo de mulher, com visual de mulher. Inclusive, ela faz mais uma referência ao Mágico de Oz, dizendo que a Wanda está parecendo a Glinda, que é a bruxa do bem, né, do filme do Mágico de Oz, que está sempre, né, ela é rosa, luminosa, e dizendo que a Wanda se transformou naquilo no mundo dos mortos, né? Então, mais uma referência bacana. Eu confesso para vocês que até esse capítulo eu vim lendo esse arco assim, um pouco indiferente, né, às jornadas de todos, né? Mas eu acho que é impossível, assim, você ler esse último capítulo e ele acabar não mexendo com você, né? Eu fico com a impressão que o Gaiman escreveu tudo, assim, logo para chegar até aqui, assim, porque é uma história muito poderosa, né? De empoderamento, assim, na verdade, né? E, assim, quando a Barbie vai ao Kansas, né? Olha aí outra rima, né? Com o Mágico de Oz, né? Que ela vai ao Kansas para o funeral, assim, desse Alvin Man, né? Também, olha esse sobrenome, né? Man, né? Homem, né? Cara, é uma história foda, né? Cheia de preconceitos ditos, né? E não ditos, né? Pô, e essa atitude da Barbie no final, com o batom, né? Riscando a lápide, pô, é muito foda. É como vocês bem disseram, né? História feita há 30 anos atrás, assim, mas ressoa muito atual, né? Será que é isso, por causa disso, que o Gaiman gosta tanto desse final, né, Reginaldo? Você acha que é por isso? Por causa da relevância? Acho que sim, ele criou um personagem, principalmente a Wanda, né? Ele criou um personagem tão real, cara, que sensibilizou ele, eu acho. Eu acho que, assim, por isso que ele terminou a série e deixou o epílogo pra Wanda. Porque o fato de você, né, por preconceito, depois de morto, perder sua identidade, cara, é muito cruel. Se parar pra pensar. É muito cruel mesmo, cara. E a tia que vai receber a Barbie, ela é a gente boa da família. Imagina, cheia de preconceito, assim, ela é a tia tranquila. Porque os pais são, assim, terríveis, né, cara? Os pais dela pedem pra ela não ir pra recepção pra comer fazer um lanche, né? Que os americanos têm essa mania, né? Esse costume, né? De depois do funeral recepcionar pra um chá, pra uma recepção, né? E ela faz questão de dizer pra essa tia: olha, eu não quero ela na minha casa, não. Tá certo que a Barbie tá com o rosto pintado. É, tá com o rosto pintado, tá com o véu pintado no rosto. Cara, e eu só vim percebendo essa releitura, viu, Reginaldo? Não, aí tá, cara. O próprio, a introdução, que acho que foi o Clériston que falou no começo, o cara fala disso, que no quadrinho não dá pra ter o impacto se é véu ou se é pintura. Mas se você parar pra pensar, cara, você fazer linhas, quadricular seu rosto, é uma coisa assim que é impactante, né? Então, assim, não é normal mesmo. Mas imagina que, assim, pra uma família que tá negando a própria identidade do filho, ver uma pessoa estranha desse jeito. Então é lógico que ela foi escorraçada, né? E antes disso, aqueles dois caipiras mexem com ela, acho que fala, né? Ela pode sentar na minha cara, aquela grosseria, cara, sabe? Aquela coisa assim, fala, cara, mas não vai sentar nunca, cara. Nem sem querer ela não senta na sua cara, cara. Assim, a mesma coisa a Comic Shop, né, meu? O Mauro falou que não tem isso daqui no Brasil. Tem muito, cara. Porque o nerd é um bicho preconceituoso, cara. Preconceituoso mesmo, cara. E ele é, não sei se é por conta do bullying que sofreu ou por agora tá numa posição de destaque na sociedade ou ilusoriamente de destaque. Ele é folgado, cara. Ele é folgado com mulher. Ele dá carteirada, pergunta como que ela sabe, porque ela sabe quem é ela, se ela conhece todas as referências. Isso é terrível, cara, para as mulheres. Terrível, né, meu? E nós estamos falando de uma história que o Gaiman escreveu quase 30 anos atrás, cara. Assim, então, porra, meu, assim, você tem que dar o mérito, né, pra história, mesmo ela não sendo a favorita, acho que não é a favorita de ninguém aqui que a gente tá falando, mas ela é, assim, uma porrada, cara, né, uma porrada. Tá certo o Gaiman querer cuidar dessa história com carinho, porque ela seguindo, eu imagino o cara terminar, né, com todas as dificuldades que ele teve, assim, até as comic shops mesmo reclamaram dessa composição de capa, disse que não aparecia título Sandman Destaque, né? Então ele teve problema nessa série. Ele teve problema com o desenhista. Karen Berg, ela tava, teve menino durante a edição, isso aí. Ela teve que ser substituída rapidamente por outra editora, mas assim, dizem que no próprio hospital ela editava, né? Quer dizer, tem umas historinhas assim. Ela foi pro hospital, ela tava falando com o Gaiman e ela tava falando com ela no telefone. Exatamente, cara. Então você vê que ela deve ter marcado por tudo isso, né? Pela, vamos dizer assim, pela insegurança também que ele não queria escrever, né? Porque ele já tinha lido uma história muito parecida, né? De busca da identidade, né? De uma mulher buscando a identidade nos sonhos. Então, assim, eu acho que todo esse apanhado aí transforma ela na história favorita do Gaiman e, assim, num primeiro momento pode parecer estranho pra gente, assim, falar, pô, mas Estação das Brumas, caramba, né, o final, né, de Sandman, você vai querer essa historinha, né, chatinha, curtinha, tudo. E ele tá muito certo, cara, de gostar dela, porque ele criou pessoas reais, cara, que realmente tocaram ele, né, meu, eu acho, inclusive, me adiantando um pouco, que a capa fechar, eu acho que a capa é a Wanda, essa capa no final, cara. Minha impressão. Posso estar equivocado. Cara, eu achei que é uma... Eu achei que forma um Morpheus, que pode ser também uma Wanda. Eu acho que ela é dúbia, é ambígua. Mas, assim, eu acho que é uma colagem, assim. É uma fragmentação de identidades, assim, que é o que é um jogo de você, né? Que também... É um rosto masculino, né? É. É um rosto masculino. Começa daí, né? Inquestionável, ou Morpheus ou a Wanda, é um rosto masculino. Por ser a história, né? Que a Wanda, ela foi remontada para ser enterrada, né? Remontada para ser esquecida. Cara, é de uma... Eu volto a falar, cara. É de uma crueldade isso, cara. A pessoa sofrer para tentar buscar a identidade dela, né? Ainda assim, como ela... No próprio desenho, eles desenham ela com um queixo masculino, né? Uma altura muito grande para uma mulher. Você vê que é uma identidade, assim, que ele mesmo brinca que não é perfeito. Corroborando essa ideia da colagem na capa, não esqueçam de observar que bem no meio da capa, ao lado de a Game of Thrones, onde você tem um pássaro que seria o Cuco. Corroborando essa ideia da colagem, a capa, na verdade, ela é uma montagem de vários personagens, e cada pedaço pertence a um deles. Isso demonstra meio a fragmentação, né, que cada um deles se encontra. Você pega a Barbie, que busca sua própria identidade. A Wanda também, só que a Wanda precisa estar em paz com ela mesma. A Reise e a Fox Lore precisam agora se reinventar como um casal de lésbicas, que agora também vai ser mãe, vão ser mãe. E ela até sabe... Ela é fruto de um passado que não existe mais e que não tem razão de existir. Ela tá viva porque, basicamente, ela quer ficar viva. Ela tá viva pelo poder do ódio, né, meu? Assim. Exatamente. Viva na base do ódio. Por isso que eu acho que eu não gosto dela como personagem. Cada uma dessas pessoas que você falou, Clérison, elas têm realmente essa afirmação, ou elas recuperam a identidade, ou elas têm que se modificar para uma nova identidade, né? Assim, mesmo a Hazel, eu acho... Desculpa, a Fox Glove, eu acho que o sonho dela é revelador, né? Ela é a namorada que apanhava, ou ela agora é a namorada que vai dar conforto, né? Que vai ser a namorada que vai... Que oprime, né? Isso, isso. Ela vai ser opressora ou oprimida, né? Ou ela não precisa ser nenhuma dessas duas coisas. Então, eu acho bem legal isso, cara. Esses personagens, por isso que as duas voltam a aparecer na história da morte, na série da morte. Eu não sei porque a Barbie, eu acho porque ela já tinha aparecido já. Essa é a segunda série que ela aparece. E talvez por essa história tenha dado um fechamento para ela. Ela não precisa aparecer uma terceira vez. Mas todos esses outros personagens, eles são caros pro game, cara. Você percebe que teve um investimento emocional neles, cara. Então, acho que se você olhar por esse prisma, fica claro porque é a história favorita do game aqui na série. A gente não pode deixar de lembrar que Sandman, ele sempre foi um título muito popular em leitoras. E não temos tantas leitoras assim de quadrinhos. E aí o game, ele já entra nesse jogo de fazer, não um jogo de você, mas de fazer arcos com protagonismos alternados. Então, um jogo de você é uma história essencialmente feminina. Por isso ela é tão popular entre leitoras. Ela pode ser uma história assim, que tem problemas, que ela é um pouco arrastada, e algumas coisas nela não funcionam de fato, né? Ela é um pouco falha. Só que a gente pode colocar assim, ela pode até derrapar, mas quando acerta, acerta pra valer. E essa capa, finalmente, é a do encadenado da Conrad, né? Essa, na verdade, é a minha capa favorita, viu? A gente já falou o significado dela, mas, assim, eu acho muito linda, assim, sobretudo pra o encadenado, porque também eu acho que é a capa mais comum, né? Desde todos até aqui, né? É mais cara de Sandman do que as anteriores, né? Oh, e o cuco em cima é bem legal, né? Saindo, como se estivesse saindo da testa, assim, o cuco é bem legal em cima, cara. Particularmente, aí já não tô gosto pessoal, né? Mas uma coisa que eu... A única coisa que me desagrada dessa coleção da Conrad são as histórias de capa dos encadernados. Eu queria que fossem as capas dos encadernados originais e não a capa de uma edição. Tanto que no da Conrad, só Vidas Breves que a capa é a capa do encadernado mesmo. Todos os outros são a coleção de capa é de uma das revistas. Mas aí é só porque eu sou metódico, então ignora. Lembrando também uma coisa importante aqui, ainda com relação à Wanda, que a gente sabe o universo Sandman, ele hoje é muito amplo, muito extenso, e nem tudo escrito pelo Neil Gaiman. A gente tem várias revistas aí que são daquele selo que o Sandman apresenta, por exemplo, que tem tantos minisséries como Manchot, Richard Mansais. E há alguns anos saiu, a Conrad lançou, desde muito antes dos quadrinhos, dois volumes de uma coletânea chamada O Livro dos Sonhos. Eu tenho aqui em mãos agora o primeiro desses dois volumes, e o Gaiman não escreveu nenhum desses contos que tem aqui, mas ele foi consultor de todos. E tem nada menos que dois contos dedicados somente à Wanda. Um deles se chama O Ilusionista, que é da Caitlin Kinner, e o outro se chama Um Pouco Mais de Eternidade, do Robert Rodin. O primeiro, ele se passa um pouco depois do então Owlman deixar a cidade dele, e a gente vê assim, de maneira muito vívida, o conflito que ele tem com essa questão da orientação dele. Já no outro conto, ele se passa questão de semanas antes do jogo de você. E ele já aparece como Wanda, cuidando de um amigo que está prestes a morrer. Então fica aí a dica para quem se interessar e tal. São textos muito legais. Infelizmente, se eles não foram reeditados, você vai ter que recorrer a sebos para poder adquirir os exemplares. É da Conrad também, né? São da Conrad, os dois. Às vezes você pode encontrar um ou outro barato, assim, mas em geral, pessoal explora. Mas eu acho que tem PDF fácil desses livros na internet. Eu acho que o pessoal digitalizou ele. Eu acho que eu li o primeiro, há muito tempo atrás, eu lembro muito pouco. Mas é bem legal mesmo. Olha, vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Inclusive, aproveitando, Luvi, você comentou no começo do programa, originalmente, um jogo de você ia se chamar The Bimbos of Night, correto? Foi as Patricinhas da Noite. Pois é. Foi, eu falei. Só que na apresentação que tem esse livro aqui, o Gaiman fala, ele revela que antes de As Patricinhas da Noite, ia se chamar Dentro do Seu Coração, Inside of Your Heart. Mas eu prefiro Patricinhas da Noite, viu? Olha, um título desse, pô, ele não é criado, ele é cometido. Patricinhas da Noite, o Gaiman foi salvo, meu, por assim, alguma entidade. Bimbos, né, meu? Não é nem Patricinha, é Bimbos, meu. Patricinha ainda tem uma outra conotação. Eu entendo Bimbos uma coisa um pouco diferente, cara. É assim, puta, que esculacho, cara. Nossa, olha, foi salvo aos 45, viu, meu? Todo mundo tem um mundo secreto dentro de si. Todo mundo. Todas as pessoas do mundo inteiro. Não importa o quanto sejam chatas ou sem graça por fora. Por dentro, todas elas têm mundos inimagináveis, magníficos, maravilhosos, estúpidos, fantásticos. Não apenas um mundo, centenas deles, milhares talvez. Não parece uma ideia estranha? Bom, eu te trouxe um presente. Achei que você iria gostar desse batom. É aquela sua cor favorita, né? Flamingo sei lá o quê. Ei, tudo bem. É o mínimo que eu podia fazer, Wanda. Então é isso, senhores. Esse é o fim de mais um Sandman Anotado. Logo mais voltaremos com o sexto arco. É isso aí, já passou da metade de Sandman. O sexto arco é o Fábulas e Reflexões. Nessa série especial dos escapistas, né? Esse podcast tem periodicidade quinzenal, traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio dos escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue os escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram, faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu Sandman através dos nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus cucos aqui, acho que não pegou bem não, mas... Clériston, brigadão pela participação, meu amigo. Fala aí da sua rede social, como é que o ouvinte pode encontrar em contato com você. Eu tenho o Facebook com meu nome, Clériston Oliveira, também estou no Twitter, também tenho Instagram, e de resto, eu que agradeço o convite, certo? Estou felicíssimo de participar, porque, enfim, venho acompanhando o trabalho, sempre uma das minhas favoritas de sempre, e eu venho acompanhando essa série, sendo anotado desde o primeiro episódio. Estou super feliz de ter participado e, de antemão, sempre que quiser, é só chamar, cara. Já tô à disposição. Tá, joia, meu amigo. A gente que agradece aqui. E os escapistas de sempre, Mauro. Boa noite, bons sonhos, pessoal. Reginaldo. Opa, valeu aí. Até mais. Um abração, pessoal. E até o próximo, os escapistas.